Pode começar. Oi, pessoas! Estamos começando mais uma edição do Kyodai Podcast, edição 217. Aqui quem fala é a Nath. E aqui comigo e também estão presentes Evilásio Júnior. Oi. Nosso convidado, Luke Lucas. Estou animado aí para saber as opiniões que eu não faço ideia de quais são dessa temporada. Wesley. Olá, gente, tudo bem? E mais pra frente, ao longo do episódio, o Carlírio e a Jojo também vão entrar. Eles avisaram que iam chegar um pouquinho atrasados. Certo? Minha gente, esse podcast já é uma regravação, porque a gente gravou o podcast na segunda-feira e perdeu. Olha só que coisa. Deu tudo errado. Deu tudo errado, gente. É isso aí, por isso estamos começando novamente. Com novos animes, né? A edição de hoje vamos falar sobre a temporada, né, de animes, no caso a temporada agora de janeiro, temporada de inverno. Vamos dar nossas primeiras impressões. Se você está ouvindo esse podcast fora do dia que ele está sendo gravado, que é hoje, quarta-feira, você pode acompanhar pela minutagem do post todas as sessões desse podcast. E aí vamos começar então com a leitura de comentários das edições anteriores. Como a edição anterior foi o Golden Apple, a gente não leu os comentários da edição 215, então hoje seria a leitura do 215 e 216. Porém, não teve comentário do 215. Detalhes à parte, teve no 216. Vou ler para vocês agora o comentário da escritora, que foi publicado lá no Anime Coach sobre o Golden Apple. Vamos lá? Antes, quero agradecer pelo convite de ser uma das juradas dessa premiação. 2023 foi um ano e tanto para animes. E como rolou no podcast, vamos para umas curiosidades que rolaram na minha planilha. Sim, das categorias, houve duas que não botei nada, que foram melhor direção. Não sou expert de um diretor influência na produção. Vejo mais o conjunto da obra nessas horas. E trilha sonora, de jogos até vai. Agora, animes nem me passa a conferir, sou apenas adepta para aberturas e encerramentos, raramente alguma insert song, o que explica muita coisa. O resto deu para montar com alguns quebra-cabeças para encaixar posições. Por fim, e não menos importante, lá vai, de novo, nada de Spy Family. Assisti sim a segunda temporada, só que comparando aos animes que pude acompanhar, nem chegou perto dos que foram bons ou acima da média. Sim, é um bom anime, tem seus momentos, só não basta ser bom. O que pesa é o seu ritmo narrativo e isso conta muito quando vejo algo. Pelo menos assisti e isso é o que conta. Agora sim, saudações para a premiação da Maçã Dourada ao Kyodai Podcast. Foi uma boa premiação e estou feliz com a maioria das categorias. A única que vou reclamar é a de melhor drama e romance. Sério, Oshinoko ter ganhado? Se fosse vilã de saga ou meu casamento feliz, ficaria melhor. E não vi o Shinoko. E de verdade, umas prints dessa série que puseram no podcast parece que estou vendo um filme de terror. Sim, falo do brilho da estrela nos olhos. Isso me assusta, sabiam? Não deu pra não pensar nisso. E aí o meu comentário sobre essa cena é: você não leu o Shinoko ou assistiu? Você não pode reclamar. Poder pode. Não cobra ninguém pra reclamar, mas assim, se assistisse, saberia por que tá primeiro. Exatamente, nossa senhora. É, tamo aí. E sim, eu só queria comentar que o brilho no olho, ele é propositalmente em alguns momentos da trama pra que seja terror mesmo. Principalmente quando é o protagonista masculino, que o olho dele fica preto, o brilho da estrela fica preto. É pra ser realmente horrível. Mas assim, faz parte do design do personagem e o brilho na estrela tem muito a ver dentro da história. Muito a ver mesmo. É a ideia de atrair, o olhar da pessoa atrai os outros, a atenção do outro. Não só isso, é como se fosse a marca de ser uma idol, né? Tipo, você brilha, você é uma estrela que brilha e por isso que os seus olhos brilham também. E isso atrai as pessoas, né? Como o Luke já comentou antes. Então, sinceramente, é. Eu gosto muito do Shinoko. Votei sim ele no primeiro lugar, junto com o vilão de saga. Merece sim o primeiro lugar. Que tô nem aí. É. Então, esse comentário me lembra que, tipo, eu conheço certas pessoas que simplesmente não veem animes porque acham assustador eles terem olhos gigantes. Então, acho que vai na mesma linha, talvez. Talvez tenha alguma estranheza que ela sinta, não sei. Não. A escritora, ela não tem problema em assistir animes, né? Eu acho que é a questão da estrela ser uma coisa que não é comum. É. Não é comum, né? Se bem que tem personagem de anime que tem olho de coração, tem personagem de anime que tem olho de estrela também. Mas eu sempre acho estranho também, então eu não posso discordar dela na questão do por que vocês fizeram isso com o olho do personagem, tá ligado? Tipo, né? Mas acontece. Funciona bem. Eu acho que o olho da protagonista do Yoshinoko, né? A mais velha, fica muito bem com os dois olhos de estrela, mas fazer o quê, né? Só minha opinião também. Voltando ao comentário. De resto, mais que satisfeita que Vinland Saga ter ganhado. Foi um grande anime e mereceu as categorias que ganhou. Já de surpresas, não esperava Pokémon Paldeon Wilds ganhar de melhor anime curtinho. Mas comprova que Pokémon fica fora das garras da OLM, brilha mais do que nunca e mostra seu universo como ninguém. Recomendo que assistam a outra websérie que rolou sobre o card game, que é também veio dublado no canal oficial. Que não é anime. Não, isso não só é na live action, Vila? É live action? Não, é animação, só não é anime. Ah, tá. Ok. É, só também que não é só da OLM que tem que sair das mãos, que também da Pokémon Company inteira. Que é um Meu Deus problema. Do céu. É um problema, né? Tem um momento muito nostálgico que iam amar. Tem também um dorama que fizeram com as temáticas do game inicial. Poketini Poken o Tsumekunde. Esse teve legenda de fansub e tem no elenco a nossa eterna Suzumi Haruhi. Sim, a saiu dela na produção. Se interessarem, vale muito a pena conferir. Aliás, 2023 foi um ano e tanto para produções dos nossos monstrinhos de bolso. Ademais... um ótimo cast e uma ótima premiação. Até mais. Eu adoro que ela usou ademais e até mais, porque os dois rimam e aí é péssimo pra poder falar. Eu mas tudo bem. Pokémon e OLM, mas eu critico mais a Pokémon Company em si, então tô de boa. Sempre a Pokémon Company, né? Pois é. É mais o público gosta daquele tipo de obra e eles mantêm daquele jeito. Tanto que eles mudaram, né? O Ash terminou, foi super emocional, todo mundo gostou. Todo mundo que tá acompanhando, né? Quem ainda tá acompanhando, gostou e tal. A nova série, pelo que eu sei, tá sendo bem elogiada. Então, não sei. É. Também não sei, porque eu não acompanho mais, então eu não tenho eu acho nenhum que tudo que é conhecimento. É melhor do que a série principal, porque dá liberdade pra fazer coisas mais parecidas com o jogo, ou pelo menos dá liberdade pra fazer outras coisas que não sejam algo tão infantil muitas vezes e tal. Às vezes até é infantil, mas só por trazer coisa diferente. A outra animação, Rafa, especificamente, era sobre o Pokémon Trade Card Game, não era sobre o Pokémon... O mundo de Pokémon em si, assim. Era sobre o jogo de cartas. Então acho legal por isso, porque não teve muita animação sobre isso, né? Entendi. Mas quando você fala animação, é porque ela foi produzida em outro país? É por isso que não é anime? Ah, tá. Eu já tava perguntando. Ah, então o estilo também é diferente. Ele é cartunesco? Seria isso? Ou não? É, cartunesco, não sei o que você quer dizer com cartunesco, então. É, eu penso em animação de cartoon americano, na verdade. Mas tipo o quê? Tipo Cartoon Network? É porque varia muito. Tipo Cartoon Network. Cartoon americano varia mais do que anime. Então precisa pra... Não, isso de fato. O traço varia mais que anime. Eu concordo acho que pra ele tá pra um estilo Nickelodeon. Eu acho que ela quis perguntar se ele tá mais ocidentalizado do que... Eu acho que ele lembra um pouco o estilo Nickelodeon. Entendi. Não, eu só queria entender porque quando ele falou que não era anime, entendeu? Eu queria entender de onde vinha isso. Era só isso. Ah, tá. E... bom, então, vamos dar continuidade, né? É, como já comentado anteriormente, nessa edição de 2217, vamos falar sobre o início da temporada de inverno ou janeiro, né, de 2024. Nosso primeiro programa sobre os animes desse ano, já que o último foi o Golden Apple, né, que era falando sobre animes do ano passado. Bom, acho que eu não preciso explicar a intenção do programa já é, já tá dito no nome, então vamos só começar. É, quem gostaria de falar primeiro? A Nath. Porra, eu? Vai lá, vai lá. Vamos, Nath, você consegue. Arrasa. Ai, meu Deus do céu. Ok, tá. Eu sinto que eu tô falando muito mais do que eu deveria. Ah, o Carlírio chegou! Carlírio! Seja bem-vindo! Olá, olá. Não estou ouvindo. Boa noite. Não, eu tô. Não. Saudações. Ouvindo. Ué? A gente tá ouvindo. Não tô ouvindo, Carlírio. Eu tô ouvindo, Carlírio. É um pouco mais baixo, mas eu tô ouvindo. Não tô ouvindo. Carlírio. Eu tô ouvindo, Carlírio. Ih, rapaz. Saudações a todos. Aumentei o volume. Ouviu agora? Agora pra ouvir. Ah, tá. Mão. Pronto, certo. É isso aí, ao vivo, galerinha. Ao vivo? Carlírio, eu acabei de fazer a introdução do cast. É, você quer começar ou eu começo? Porque não, todo mundo falou pra eu começar. Não, pode começar, fique à vontade. Oh, shit, tá. É à vontade, Carlírio. Foi livre e espontânea pressão. Exatamente. Não, da minha parte, calma. Da minha parte, que eu tô chegando agora, eu falo, fique à vontade. Da minha parte, pelo menos. Tá bom. Você está à vontade, Rafa, de começar? Sim, sim, sim. É só porque, como eu sou a host, eu falei esse tempo todo, eu achei estranho eu começar, entendeu? Mas tudo não. Então vamos lá. Avisando a todos, que já repeti, né? É, esse podcast está sendo gravado pela segunda vez. E a gente mudou todos os animes da primeira vez porque ninguém todos queria não. mudar mesmo. Todos não, não foram todos que mudaram, não. Não minta. Não, você e a Jojo não mudaram. A Jojo, ela comentou, mas você não chegou a falar do seu anime na gravação anterior. Então, tipo, não tem nem... Né? Mas... falar do anime que era o que o Luke ia falar. Exatamente, mas o restante do pessoal trocou porque ia achar muito chato ter que repetir toda a fala de novo. Ou pelo menos esse foi o motivo que eu troquei o meu. Né? Então vamos lá. O anime que eu escolhi é uma segunda temporada, né, de um anime já existente, que é o Jakukera Tomozaki-kun, Second Season. Second Stage, na verdade, né? O nome da segunda temporada. O Jakukera é um anime que fala de vida colegial, certo? Ele é um anime de comédia romântica, basicamente. Tem drama também, vamos dizer que é drama romance, né? Vamos enquadrar ele em drama romance. Baseado em light novel também. E a história basicamente é... Nós temos o protagonista, que é o Tomozaki-kun. Ele é um cara geek, né? Ele gosta muito de jogar videogame. Na verdade, ele tem um jogo muito específico que tenho certeza que é o Smash Bros. Só que eles mudaram de nome pra poder não pegar copyright. Mas é igualzinho. A estética é igual, idêntica. É o Smash Bros. E aí ele é o melhor jogador do servidor do Japão, imagino eu. Não sei se tem outros servidores, então não faço ideia sobre ele. Não é Super Smash Bros? É mas esta é a mesma estética. Online não é Super Smash Bros. Ah, mas a estética é idêntica. Então, mas, estética é igual. Então chama de multiverso, porque o online de Super Smash Bros não funciona. Mas existe, mas existe. Talvez funcione no Japão, né, Luke? É verdade. É, só se for. Bom, só sei que ele é o melhor jogador do servidor dele. E um dia ele descobre, ou melhor, o jogador número 2 do servidor, ao qual ele já conversa, né, online no jogo, tem chat no jogo, essas coisas, né, eles já conversaram, eles decidem se encontrar para se conhecer. Chegando lá, ele descobre, obviamente, né, porque é anime, que é uma garota, e a garota estuda na mesma sala que ele. Oh, meu Deus do céu, que coisa, né, coincidência da vida. E outra coincidência é que ela é a garota mais popular da sala, sendo ela também participante do conselho estudantil e também participante do grupo do time de corrida, né? Esqueci, atletismo, eu né? E tal, ela é super popular. Que era só mentiroso e que é, mas eu faço exatamente a mesma coisa com a pessoa. Eu tô no clube de corrida, no conselho estudantil, joga vídeo. Mas tem um detalhe, ela é coach também. Aí já, de relacionamentos. Então já caiu aí. Ela é coach de relacionamentos. Essa parte do coach de relacionamentos eu vou explicar. Por quê? Porque o Tomozaki chega e vê ela, e aí ele se surpreende pelo fato dela jogar videogame e ter uma vida, né? Ela é uma pessoa que tem vida social. E ele começa. coisa anime. E ele começa a reclamar que a vida dela é fácil, que ela nunca teve trabalho de ter essa vida social dela, porque ela é especial desde o começo e ele é um merda, e ele acha a vida uma merda e não sei o que. Ele começa a reclamar. E aí a Hinami, que é a segunda protagonista, fala pra ele que não podia ter vida. E ela se esforça assim, pra caralho. E que ele não deveria estar jogando a vida fora, dizendo que ela é um cuso game. Ele fala como se a vida fosse um jogo merda, né? Sendo que ele nunca se esforçou pra jogar ela do jeito certo. Ou pelo menos é assim que ela comenta com ele. Então, no fim das contas, ela arrasta ele pra casa dela. E aí, chegando na casa dela, ela tira a maquiagem e mostra que, tipo... ela é uma pessoa normal, ela se esforça muito pra fazer maquiagem. Logicamente, não dá pra ver no anime porque ela tira maquiagem e fica com exatamente a mesma cara. Totalmente fora da realidade. Sim, exatamente. Mas... ai, muito bom. Anime. Fica com a mesma cara, eu fico puta. Eu, como assim? Ela tava com maquiagem, não tinha nada. De qualquer forma. Ele super se surpreende com o rosto dela, assim, porque ela tá sem maquiagem. E aí ela vai explicar, né, que... quando ela era mais jovem, tipo, no middle school, ela era exatamente como ele e tal, só que aí ela decidiu melhorar, progredir e tal, pra poder se tornar uma garota popular. Tipo, ela manipulou, né? Ela foi estudando pra se tornar popular do jeito que ela era, ela não nasceu daquele jeito, né? E aí ela disse assim, olha, se você quiser ser popular também, eu posso te ensinar. Entendeu? Tipo, foi desse jeito. E por isso que ela virou o coach do cara do nada. Basicamente, ela dá pra ele missões, como se fossem missões de jogos mesmo. É bem game grind, tá ligado? Gamificação total. De como você vira de um nada até um cara popular na sua escola. Eles se encontram, né, na escola de vez em quando. E toda semana ela dá tarefinhas, no caso, missões pra ele, né, pra poder ele ir melhorando cada vez mais, entendeu? Então, a primeira missão foi, tipo, cortar o cabelo, depois trocar de roupa, depois fale com a menina, depois, sabe, várias missões assim, até ele ir desenvolvendo, de fato, amizades. E foi aí que ele começou a, de fato, ter interesse nas pessoas, coisa que ele não tinha antes. Antes, ele é uma pessoa que não falava com ninguém e tal, ele era aquele personagem que tinha franja tapando os olhos e tal, que não se interessava por nada e ninguém. E foi só depois que ele começou a, de fato, interagir com pessoas que ele começou a ter interesse em pessoas. Olha que coisa. Meu Deus. Será que precisava? É claro, né? Burrice do caralho. Bom, e aí a história é basicamente isso. Ele vai seguindo... os conselhos da Hinami e vai, né, ao longo dos seus aprendizados, desenvolvendo como um personagem mesmo, crescendo dentro da turma, não necessariamente para ser popular, mas sim para ter amizade, ser uma pessoa sociável, coisa que ele não era antes. E eu gosto muito desse anime, da primeira temporada foi muito boa, e essa segunda temporada eles estão focando muito mais em questões sociais de clima, como se fosse clima organizacional, sabe? Como se fosse pra... assim, o que é que acontece, né? Eu, Rafaela, pessoalmente, eu tenho dificuldade pra perceber clima e pra perceber subcontexto, sabe? Subtexto, na verdade. E esse anime e mangá também, light novel, eles explicam direitinho como é cada coisa. Eu acho incrível, eu fico assim, nossa, então é assim, funciona, sabe? Eu fico, meu Deus, nunca que eu imaginasse que era assim que fizesse. Eles explicam cada uma das táticas que eles usam, né, pra poder modificar o pensamento das outras pessoas da turma, né, como conquistar as pessoas da turma, qual é a forma como você deve falar, qual é a forma como você deve se pôr, como você deve agir, o que é que você tem que dizer para as outras pessoas, para que as outras pessoas façam coisas que você gostaria que elas fizessem. Tipo, eles explicam de uma forma muito didática, sabe, e eu fico, socorro, eu nunca seria capaz de fazer nada disso. Eu acho fantástico, fora que existe uma dicotomia, né? Porque a Hinami, ela é uma pessoa que ela... como eu posso dizer? Ela tem muitas muitos cortes, né? Ela foi muito machucada anteriormente. Então, ela tem um pensamento muito focado em certas coisas. Por exemplo, ela não acredita em amor, sabe? Então, mesmo que ela saiba que tem um cara que é apaixonado por ela, ela nunca vai dar o braço a torcer, porque ela não vê necessidade de utilizar isso na vida social dela. Tudo na cabeça dela é manipulável, na verdade, sabe? Ela é meio complicada. E o Tomozaki, né, mesmo que ele esteja tentando se aproximar dela em um status assim, né, que para que ambos estejam mais ou menos no mesmo naipe, ele observa essas coisas e ele já vê de um outro lado, um lado mais humano, coisa que ele não tinha antes, mas ele acabou desenvolvendo ao longo do tempo, né? Ele vai percebendo que, puxa, mas essa atitude não é tão legal, né? Não poderia ser de outra forma. Então os dois, eles começam a ter um clash de ideias. E é muito interessante ver as discussões entre eles, como também as discussões que o Tomozaki tem com os outros personagens, porque ele nunca decide sozinho. Ele sempre conversa com outras pessoas para poder tomar decisões que ele vai ter mais para frente, sabe? E é interessante ver as diferentes opiniões de cada personagem da história. E eu acho muito legal e recomendo a todos aí as duas temporadas, e essa temporada tá muito legal. E é isso. Comentários. A única coisa que eu tenho que comentar é que eu vi a abertura é excelente, porque tem dancinha e a dancinha é muito bem animada. É, eu tenho um comentário, eu já li vários capítulos do mangá. Eu acho que o anime já chegou mais ou menos numa parte onde eu não tinha lido. Mas eu lembro que eu gosto, eu acho interessante, eu gosto dessa dinâmica dos dois. Eu acho que até onde eu vi, mais ou menos, acho que até quase o final da primeira temporada do anime, que eu não assisti o anime. Mas eu acredito que ele deve adaptar mais ou menos até um... Pelo que você falou, até um certo momento ali. Mas é um anime bacana. É um mangá que eu li, né? Eu acho ele bem bacana. Eu gosto da interação dos dois personagens, dos protagonistas. É legal, legal. Eu não posso falar desse anime porque eu não tô assistindo. Então não tenho como opinar. É, né? E eu gostaria de enfatizar que a Jojo acabou de entrar na call. Oi, Jojo! Oi, seja bem-vinda! Olá. Ei, obrigada! Desculpa a demora aí. E eu não vi o anime que a Rafa recomendou. Mas é ele, deixa ele anotar. Eu gosto bastante, viu, Jojo? Eu não sei se ele é o tipo de anime que você iria gostar, mas eu acho que você vai. Certo? Vamos ver se funciona. Bom... É isso, já acabou a minha vez. O próximo agora, acho que eu vou ter que escolher, né? Porque ninguém quis. Então, vamos escolher o Carlinho, porque o Carlinho ficou sem falar no podcast passado e não foi pro ar. Eu tive algumas escolhas pra esse cast. Eu acabei jogando extremamente seguro, o que não é exatamente uma novidade pra quem já me acompanha ou pra quem me conhece. Jogar seguro é comigo mesmo. Então, eu resolvi pegar meu anime Healing dessa temporada. É o anime que me deixa sorrindo, me deixa contente, me deixa, assim, com muitos sentimentos positivos, muitos sentimentos alegres, por causa de sua simplicidade de enredo, simplicidade de diálogos, simplicidade de tudo. Até quando aparecem momentos que parece que aparentemente vai ter alguma seriedade, essa seriedade logo desmorona e vira algo muito slice of life, vira algo muito do cotidiano, vira algo muito legal de se notar, né? Eu estou falando aqui de um anime cujo nome em inglês é mais módico, né? É o Fluff Paradise, e em um português literal seria Paraíso Fofo, mas seu nome original em japonês é um tanto mais confuso. O nome desse anime, né, oficialmente é Isekai de Mofumofu Nade Nade Suru Tamini Gambatemasu. Qual que é a história desse anime? O prólogo desse anime tem mais história que o resto do anime em si, para ser bem sincero. Mas vamos lá. Uma jovem adulta, com 27 anos de idade, chamada Midori, morreu de tanto trabalhar. Tá? Ela... Não é que ela trabalhava em uma empresa negra, né? Uma empresa daquelas que brigam... Black Company. Black Company, não é isso. Sombrio. Mas ela realmente... Isso. Mas ela realmente morreu de tanto trabalhar. Tipo, era casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa, era essa a rotina dela. Até que numa bela noite, ela chegou de fazer compras no mercado, depois de sair do trabalho, obviamente. No que ela pisou em casa, começou a sentir um mal súbito. Começou a parar de sentir as pernas, caiu no chão e morreu ali mesmo. Meu Deus. Morreu chegando em casa. Ela, então, a alma dela foi recebida por um deus. Não nenhum deus terreno, um deus, obviamente, de um outro mundo, né? E esse deus, como é que eu posso dizer assim, complacente com a maneira com a qual essa jovem Midori morreu, né? E com a vida simplória que ela tinha, e ele tendo raiva dos humanos que habitam o mundo qual ele protege, por assim dizer, ele disse o seguinte, abre aspas, você vai reencarnar em outro mundo e vai me dizer se acha que os humanos desse mundo merecem continuar a existir lá ou não. Me fazer um favor, exato. Colocou ela pra chibata, trabalho escravo, exatamente. Mais ou menos isso. Isso é cai, exatamente. Mas ele falou o seguinte ainda, né? Em troca, se você aceitar fazer esse favor pra mim, eu vou lhe conceder um poder especial à sua escolha. Pra você usar enquanto estiver nesse mundo. Qual é o primeiro problema? O primeiro problema é que a Midori, um dos motivos dela ter mal súbito é que ela não tinha tempo pro hobby dela, pros hobbies dela, né? Pro descanso, coisa e tal. E o hobby maior dela, a coisa que ela mais gostava de fazer na vida dela, ela enfatizou isso para esse deus, é que ela adorava apertar animais fofos. Ela amava animais. Ela queria ter muitos animais ao redor dela. Se ela pudesse, ela teria uma mansão inteira só para cuidar de animais. Esse é o objetivo de vida dela, cuidar de animais. É muito ingênuo mesmo esse ponto de vista. Ela amava animais, ela sempre amou. A Midori, no caso, né? Esse deus de burro não tem nada, e partindo do princípio que pelo nível da conversa parecia que ela ia não aceitar a missão, chegou pra ela, apontou o dedo e falou, então oficialmente você vai reencarnar nesse mundo e vai ter o poder de ser, você vai ser abençoada com o poder de poder falar e fazer amizade com todas as espécies, animais e demônios desse mundo, exceto os humanos, né? Dela o quê? Vai em paz e certifique-se de fazer bem sua missão. Eu não disse nada que eu ia aceitar. Quando ela terminou de falar, já tava reencarnado. Deus safado pra caramba. Esse é um deus safado. Enfim, ela reencarnou numa menina de 3 anos, tá? Nascida em berço de ouro, uma família nobre, uma família de respeito no local onde ela vive, da família Osf, tá? O nome dela é Nefertima. Nefertima, esse é o nome da menina. Meu Deus, que nome horrível. Também achei, mas tudo bem. Uhum. Fica pior se você inventar o diminutivo, né? Fica Nerf, Nerfer, Nerfinha, Nerf-chan. Nossa, que horrível, cara. Puta, nossa, que nossa. Tá, deixa pra lá. Essa menina, como em qualquer bom Isekai, tá? Deixar isso bem claro, uma característica de Isekai, ou pelo menos de boa parte deles, é que a pessoa que reencarna em outro mundo mantém a memória do mundo anterior. E ela manteve. Tá? Ela manteve. Só que, como ela não tinha vida social, como ela só queria apertar animais, e ela ganhou esse dom desse deus safado, né? Não deixa de achar ele um safado. O que que acontece? Ela veio pensando em animais. Ela veio pensando em conhecer animais fofos desse mundo, acariciar e fazer amizade. E ao longo dos episódios desse anime, que eu já vi os 6, tô vendo ele regi, é um dos poucos animes que eu tô acompanhando semanalmente, mas vou voltar a acompanhar os outros por causa do trabalho, janeiro, coisa e tal. Ao longo de todos os episódios que já foram exibidos, 6 ao todo até aqui, o anime tem mostrado como que essa Nefertima é esperta, como ela tem se desenvolvido, como a amizade com os animais que ela tem, que ela vem tendo, ou que não é inclusive de ela fazer amizade com um grande deus dragão vermelho chamado Sol, né? E esse dragão deu mais poderes pra ela ainda, inclusive chamando ela de mestra. Tipo do slime, então. Com algumas de poucas diferenças, mas vamos dizer que é mais ou menos a mesma linha. São paralelos. Não segue a mesma trajetória, mas são paralelos entre si. Em algum momento, talvez, eles se coincidem, esses animes, ou em algum momento eles vão se repelir. Mas, de momento, eles estão bem paralelos. Do garoto que cuidava de slime ou do garoto que nasceu com slime? Não, porque o CK do slime é porque ele ganha poder por causa do dragão. Ele é só pra... É verdade. É verdade mesmo. Tem que levar em consideração que ela já chegou nesse mundo com o poder. O dragão só deu um poder a mais. Só o isso. O slime também. Ele era um slime. O poder dele era ser slime. Ah, não. Isso não é poder. Ô, Luke, isso... Cara, tá. Deixa, deixa pra lá. É, então, esse anime... Slime da... Ah, tá, okay. Da aranha não teve dragão pra dar poder. Não, foi outras coisas que ela comeu e ganhou poder. Ela matou dragões, vamos dizer assim, pra poder comer. É, exatamente. Tem que enfatizar que, obviamente, nem tudo são flores nesse anime. Para a pequena Nefertima, ela tem uma resistência de uma certa... É, vamos falar de religião, né? Que tem uma seita religiosa, por assim dizer, nesse mundo. Que é aquele tipo de igreja que quer implantar suas ideias na mente das pessoas e lasca-se o resto. Eles inventaram de começar a conjurar que a Nefertima tem um cabelo e olhos diferentes dos dois filhos do casal de nobres. E suspeitaram que houve algo errado ali. Pra que falaram isso, né? O pai dela foi com tudo pra cima dos caras e eles calaram a boca. Literalmente. É bem. Aí, o primeiro grande animal amigo que essa Nefertima fez foi o grande tigre branco... De um principado que é uma nação... Uma nação não, mas que são muitos amigos dessa família de nobres, da família Osf. E o nome desse tigre é Lars. Nossa, ele foi muito com a cara da Nefertima. Eu acho que ele iria com a cara dela mesmo sem ela ter esse poder, mas tudo bem. A Nefertima foi resolvendo problemas ao longo do anime, sem ela querer, obviamente. Porque ela é uma criança. Mas sem querer, ela foi resolvendo problemas graças a esse poder dela. O Sol, em algumas oportunidades, tem ajudado eles. Teve um episódio, que foi o quinto episódio, só pra deixar pra cara pra Rafael e pros demais, que apareceram goblins, tá? Só que esses goblins não tinham nada a ver com os goblins de outros isekais ou de outros animes. Esses goblins, só pra ter uma contextualização, eles estavam vivendo escondidos numa caverna, porque eles foram expulsos por humanos de um local onde eles viviam. Então, como eles foram pra essa caverna numa região totalmente à parte, eles acabaram fazendo com que o equilíbrio natural que existisse ali se dissipasse. Então tem uma raça animal. Tem uma raça animal chamada Aranha do Gelo nesse anime. E essas aranhas do gelo pararam de ter seus alimentos por causa da presença dos goblins naquela floresta, na região da caverna onde eles estão. E da pior maneira possível, a Nefertima descobriu que essa aranha estava lutando contra o rei dos goblins apenas para proteger sua filha. E ela acabou derrotada pelo rei dos goblins, obviamente, porque era matar ou morrer, a luta sanguinária entre os dois era matar ou morrer. Ela ainda é uma criança ainda, cara. É. A Nefertima é uma criança, a Nefertima. E ela tá matando o bicho doido. Ela não matou. A Nefertima não fez nada. Ela chorou em ver a luta entre o rei dos goblins e a aranha. Ela ficou chorando. Ela chorou. Ela não queria que nos dois morressem. Caleiro do céu. Eu tô com agonia desse nome, Nefertima, porque parece cafetina, velho. Ah. É, eu não consigo! Você quer que eu piore? Eu vou piorar. O irmão do meio dela se chama Heifried. Tá bom, Heifried tá bom, tá de boa. Tá de boa? Tá de boa. Tá de boa? Então tá, né? Parece o Heifried também, de Mine. O pai dela se chama Dailand e Carnadia. Ah, Dailand é o quê? Carnadia é meio estranho. Mas, pô, né? Nefertina, é horrível. Nefertina, cafetina. E pra minha alegria, ela tem uma vizinha de ombro, igual tem o Mecalopsita, e o nome dessa ave é Nox. Tipo, é maravilhoso essa ave conversando com ela, brincando com ela. São cenas maravilhosas. Enfim, é um anime que mistura alguma coisa de drama, mas o foco mais é um slice of life. Tem alguns problemas que eu não vou citar aqui que vão aparecendo. Que envolve certas situações, mas que são logo resolvidas. Ou seja, não é um anime que te force a pensar muito. É assistir, sorrir e termina o episódio da semana e pulo pro próximo. E é por isso que eu chamo de anime healing. É um anime que me dá essa graça, com um colorido vibrante, com uma animação decente, com uma arte visual muito bem feita. Ah, antes que eu esqueça, né, falar do estúdio desse anime, o estúdio que tá fazendo essa animação... se chama EMT Squared e esse anime provém de uma light novel do mesmo nome. A previsão é de 12 episódios, deve terminar no final de março. Não digo que vai ser um dos melhores animes do ano, eu acho muito difícil. Não é nem o meu preferido da temporada, mas eu resolvi trazer esse ainda assim. Mas é um anime que eu indico por ser gostosinho de ver, por ter muita carícia, por ter animais fofos e uma personagem protagonista que tem tudo para ter um grande desenvolvimento até o final do anime. E isso é... isso é a maravilha chamada Fluff Paradise. É isso. Obrigado. Ok. Comentários? Eu mesmo vou comentar porque eu li o mangá, né, de Fluff Paradise, só que eu achei fofo demais e eu não tinha saco pra ler. Ele é extremamente açucarado. É um anime extremamente açucarado em vários momentos. Exatamente, cara. Eu não consegui, eu li, eu acho que, sei lá, 3 capítulos, foi até ela conhecer o tigre azul, sabe? O tigre tem coisas azuis. Mano, e eu fiquei, não vou conseguir ler isso não, não tem nada, é história, não tem nada. Calma, deixa eu deixar claro, deixa eu deixar claro que você leu o equivalente só ao primeiro episódio do anime. Ah, que legal, só o primeiro então. Eu não consegui, cara, eu não consegui, eu achei fofo demais, eu achei que eu não ia... dar conta, porque parecia que a história não tinha história, era só fofura o tempo inteiro, então eu deixei quieto. Foi isso que aconteceu. Eita, meu Deus. Alguém assistiu? Eu não vi. Eu já assisti pela sinopse do carneiro aqui. Foi é verdade. Tá na minha lista pra assistir, só que eu não vi. Bom, então é isso. Carneiro, escolha o próximo, por favor. Vamos escolher a próxima pessoa. Eu vou escolher o grande amigo Luke Lucas. Uhul. Então, eu vou falar de Solo Leveling, que é um dos mangás mais populares aí, né? E o pessoal falou, por quê? Por que é popular? Vamos ver o anime e tentar entender, né? Aí o pessoal não tá entendendo. Enfim. Solo Leveling conta a história de um mundo que não... Por incrível que pareça, não é Isekai. É o mundo das pessoas está sendo meio que... Começa a aparecer portais, né? E dentro desses portais tem uns bichos. Meio que você é teleportado para outro mundo. Uhum. Mas não é outro mundo, né? Não é um Isekai. E as pessoas no mundo do Solo Leveling acabam com a influência dos portais criando poderes. E esses poderes são baseados por rank. Indo do E até o rank S. E o S são as pessoas mais poderosas, né? E são poucas pessoas que são consideradas de rank S. E o nosso protagonista, ele claramente é o pior dos piores. Ele é o conhecido como o caçador mais fraco da Coreia. E ele é um cara que ele não consegue vencer nem um goblinzinho. Né? E aí esse é o nosso rapazinho, coitado, que precisa ser caçador para pagar as contas do hospital da mãe, que são caras, porque ela tem uma doença meio rara. Que é uma doença que a pessoa fica paralisada, né, entre um sono profundo e nunca mais acorda. É uma doença causada porque esses portais começaram a aparecer nesse mundo, inclusive. Isso. E aí a gente vai pegar ele no meio de uma caça, né, entrar num portal. E os portais são também divididos por levels. Então, portais de nível baixo, os caçadores de nível baixo vão até eles porque... Não vale a pena para os caras de nível alto caçar lá dentro, porque não vão ganhar muito dinheiro, né? Então ele tá dentro de um grupo, acho que é Rank D, o portal que ele vai. E tá lá o grupinho de sempre dele, tá a menina que é a healer, que sempre cura ele, porque ele sempre se machuca. E tá os grupos lá, né? Tá o grupinho lá, o grupelho. Ele se aventura pelo portal, vence um chefão. Só que a dungeon, depois de derrubar o chefão, normalmente ela se dissipa, né? Ela acaba morrendo, não, né? Acaba sendo destruída quando vem esse chefão. Só que essa tem uma segunda parte, que é algo meio raro de acontecer. E os caras gananciosos, né? Precisamos ganhar dinheiro fácil. Eles resolvem se aventurar. E lá eles acabam se entrando entrando numa nova dungeon, né? E dentro de uma nova sala de boss, que é um boss que é um level muito acima deles. Provavelmente é para nível S o que eles acabaram enfrentando. E não é um boss que você vê isso na porrada, né? Para eles escaparem daquele lugar com vida é meio que um escape room, né? Eles têm que fazer uma série de coisinhas dentro da sala para conseguir tentar sobreviver. E uma galera morre para cacete, toda maioria morre, até o nosso protagonista, né? São poucas pessoas que acabam escapando. Algumas acabam traindo o grupo, né, para conseguir fugir. E o protagonista acaba ficando no meio do caminho, porque ele já tava todo fudido, né? Tava sem o pé, tava sangrando pra caramba. E como ele é o cara mais fraco, ele falou, ah, deixa que eu fico, né? E nesse ato de ficar até lá, ele meio que consegue conquistar o boss, ele consegue fazer todas as side quests do boss e ganha uma opção, que é renascer, né? Tem uma segunda tentativa, e é nisso que ele... Não é que ele renasce e volta como um bebê, ele é meio que tem um continue, como se fosse um jogo, né? Ele tem um continue, e ele agora tem uma outra coisa muito rara naquele mundo, que é um segundo renascer, que é a questão de... Ele ganhou novos poderes. Não é que a pessoa, vou treinar e eu vou ficar mais forte. Quando você ganha poderes nesse mundo, você meio que ganha aquele poder pra sempre. A única coisa que você vai aumentar é equipamento, esse tipo de coisa. E aí a ideia de solo leveling é por quê? Porque ele tem agora tipo um RPG, ele aumenta de nível, matando monstros, fazendo exercícios, completando quests e tudo mais. E a gente vai acompanhar ele ficando, como disse o Kalil, ele vira o solo leveling. Porque ele é o solo leveling, ele é. Eu fiquei emocionado quando ele exatamente, disse. Exatamente, ele é o solo, então. Eu sou o solo leveling. É o solo leveling. E é isso. Enfim, eu gosto bastante do manhwa, até um certo momento que, como todo manhwa pra mim, ele se perde, porque ele fica longo demais. E o que eu gosto concordo. Dele... Qual que foi? Concordo. Como, concordo. O que acontece é que... Eu gostava muito dele por causa do grinding. Né? Eu acho divertido ver ele aumentando de nível e tudo mais, enfrentando os bichos fortes. Por mais que eu concorde com o Vilas que já vai perdendo o sentido de perigo bem rápido. Mas é uma aventura que eu desligo o cérebro, assisto e me divirto, sabe? É um massa véi pelo massa véi. É algo do tipo suspensão de descrença? Não, suspensão de descrença, só o massa velho. O massa velho é legal, é divertido ver o cara Ah, justo, dar o level up e eu vou assistir por isso. Eu não vou assistir pelo plot. Me interessa muito o plot, né? Só que o que faz ele popular, pelo menos pra mim, ele faz popular no manhwa, né? É o desenho. Eu acho o desenho do manhwa sensacional. Muito bonito, né? O rapaz que desenhava eu não vou saber falar o nome direito em coreano, me desculpem. O Jansung Rock, sei lá como é que fala, ele acabou falecendo, né? É uma pena. Sabia não. Ele terminou a história e pouco tempo depois morreu. E ele é o cara que ele desenhava muito, assim. O solo leveling, o manhwa, é muito bonito. E o modo como ele desenha as cenas de luta são bem impressionantes. Né? E o modo como usa as cores também é bem interessante. E o modo como ele próprio a leitura do manhwa, né? Que é aquela leitura de cima para baixo em telas contínuas. Ele sabia fazer isso de uma maneira muito especial. Eu não cheguei a ler nenhum manhwa tão bem desenhado quanto ele fazia. E pro anime, Não passou. não Não, passa, ele não saiu meio do comum. Por mais que seja um anime bem animado e tudo mais, não é a mesma coisa, não é a mesma sensação. Então, por que ele é popular? Eu acho que era por causa do desenho, muito por causa das cenas de ação lindas da história, que era um absurdo por ser semanal, a história do manhwa. Eu não sei como é que ele conseguia fazer aquilo. Deve ser por isso que ele morreu. Sacanagem, tô brincando, mas pode ser. Não, por causa de uma doença Cansaço. que ele teve. Acho que é hemorragia cerebral, alguma coisa Putz, cara, muito pior. Nossa assim. É algo senhora. absurdo. E aí no anime ele não passa tanto assim. Por mais que, pô, legal, eu acho algumas cenas do anime muito legais e tudo mais, não passa a mesma coisa, sabe? E é por causa disso que ele, pra mim, ele era popular. Aí se vocês pensarem, mas é só por causa disso? É só por causa disso. Eu não É, preciso de muito. então, eu justamente, eu li um mangá pensando nisso também. Eu só gostava de ver a arte. Achava a arte bem, bem interessante, assim, a forma como ele usa. Geral, a história é lugar comum, o mesmo de sempre. É, o cara grindando, ficando forte, aí ele fica muito E assim, forte, fica Ed. E é isso. eu diria assim, eu não li só leve, mas assim, eu também não acho demérito falar que você leu um mangá, um quadrinho pela arte, porque a arte é metade da coisa, né? Então, assim, pelo menos metade dela, tipo, É, é eu prefiro a arte do diferente, que a atrai história em atenção, mangá. né? Mas me atrai no mangá a história, a arte do que a história. Então a história É, igual eu já é o que eu sei. Eu já sou o contrário, mas Solo Level mesmo tá valendo, só porque eu queria ver as coisas bonitinhas. Ah, eu prefiro a arte que a história, na maioria das vezes, é triste. A gente fez um cast sobre isso, inclusive. É verdade, minha gente. Não sei qual é o número do cast, mas a gente fez. É um podcast aí da vida. Saiu no Brasil, né, o Solo Level pela New Pop, vai sair pela Panini agora. Também não acho que é a mesma coisa, tá? Porque ele vira um mangá, né, tem que caber numa... Ele não pode fazer uma linha, né, imprimir uma sulfite de 40 metros pra fazer o volume, então eles fazem umas adaptações, né. É bonito, é o mesmo traço, o mesmo desenho, mas a questão do manhwa, de ser aquela listra contínua, né, é uma sensação diferente de ler. Não é só um manhwa publicar na internet, né. É um webcomic. É por isso que ele tem esse traço, é pra facilitar a leitura pelo celular, né? Ele é contínuo por causa disso. Uhum. Não acho que o anime é de se jogar fora, como eu já disse. Mas se você quer conhecer, quer entender, eu quero entender por quê. Dá uma olhada no mangá. Eu acho que só o começo você já consegue ver a diferença, assim, de como é a narrativa, como é a história, como é tratado. Mas tô gostando, tá? Eu tô falando isso, mas eu gosto do anime, não tem problema com ele. Eu também tô gostando do anime. Mas é isso, vai chegar no momento ali que eu vou desistir? Vai, mas... Vai, tá legal. É como todo manhwa, né? Que tem um momento que você quer desistir. Né? Eita, meu Deus do céu. Eu tô achando... Comentários. Tô achando qualquer coisa. Existe assim. Cara, eu tô assistindo, eu tô desligando o cérebro, como o Luke meio falou... Porém, mesmo desligando o cérebro, eu fico me cucando com umas besteiras do tipo, mudaram o boneco do nada. O crescimento do boneco é muito estranho. Tipo, desculpa te atrapalhar, Vilas. O boneco, como ele vai se desenvolvendo, né? O personagem ele vai se desenvolvendo, ficando mais forte, colocando pontos nas suas habilidades, ele fica mais alto, mais musculoso, o cabelo dele muda de forma, o olho dele fica menor, e aí do nada ele fica mais másculo e as pessoas não notam a diferença, porque é muito gritante a diferença, mas tudo bem, ninguém percebeu. É o suco, Nath. Tá abraçado no suco. É a Kéfera, né? É a Kéfera, tá assim. A Kéfera tá parecendo o He-Man, do nada. Isso porque você não vê, mas ele vai mudar mais ainda, viu? Já fica aí avisado. Vai mudar mais, não sei se você leu. Mas vai mudar muito. Obrigado. Socorro, mano. Bom, é isso aí. Eu tô gostando, vou continuar assistindo e ver o que dá. Eu tô engraçado com um portal gigante, essas coisas, magia, e que você se incomoda é o crescimento do boneco. Porque eu já tô acostumado com o portal grande magia de outros animes, né, caralho? É super normal. Não me incomoda o crescimento do boneco, não. Acho de boa. Eu me incomodo que ele se leva muito a sério. É isso. Eu acho que tem muita coisa que não faz muito sentido pra ele se levar tão a sério. Mas tudo bem. Enfim, então tá de boa. Não vou me incomodar mais. Parei de ver. Que bom. Coisa boa. Que bom, então. Bom, se não tiver comentários mais, Luke, você pode escolher o próximo. Então vai, Jojo. Vai, Jojo. Então, eu não troquei o anime porque eu deixei registrado o Chair Magic. Então, eu vou falar aqui de Chair Magic de novo. Pra quem não sabe, tipo, Chair Magic é o anime BL, que tá saindo na temporada. E conta a história da Dati, ele é um trabalhador comum. E que no aniversário de 30 anos dele, por ele ser virgem, ele ganhou poderes. Ele pode ler a mente das... Ele pode ouvir a mente das pessoas quando ele toca elas. Virou um mago, né? É verdade que acontece isso. É verdade. Esperando aí, ó. 30 anos tá chegando. Enfim. Bom, quero deixar aqui registrado o disclaimer que eu passei dos 30 e não ganhei poder nenhum. Já tem 45 e não tenho poder nenhum. Absurdo, calma, cara. Não ganhei poder nenhum, cara. Isso tá errado. Você já tocou num homem gostoso pra caralho pra ler a mente dele? Não toquei, porque é necessário? Então, precisa tocar, viu? Precisa. Não, Carlinhos. Ele lê a mente de todo mundo que tá ao redor dele. Não precisa chegar nem perto de se é homem ou se é mulher. Ah, então tá. O homem gostoso, exatamente. É todo mundo. Ele toca e é aquela coisa. Ele vai meio que... Aquela coisa, no dia a dia que você vai tocando as pessoas, saber, né, transporte e tal, e ele descobre que é muito chato ouvir a mente das pessoas. E um dia, chegando no trabalho, ele pega elevador, né, com o seu trabalho, mas com um colega bonitão do setor dele, que todo mundo ama, as mulheres amam, e tipo, blá blá blá, e será que ele tem alguém, não sei o quê. E aí, uma situação no elevador que, putz, o colega toca ele. E ele descobre que esse colega é apaixonado por ele. Caramba. E aí começa a história. Porque ele fica, meu Deus, tipo, não é porque essa pessoa gosta de mim. E aí, vão se conhecendo e tal, e o Adachi, tipo, vai perceber, né? Porque ele gosta, tipo, do Kurosawa, agora não vou lembrar o nome. É e tal. É, tipo, como um colega e tudo mais, só que ao mesmo tempo ele percebe que ele fica dando esperança demais no relacionamento. E aí meio que vai rolando a história, tipo, é uma comédia romântica dos dois. E a história, tipo, vai acontecendo. E eu gostei bastante, eu acho que é bem divertida a história. Eu gosto dos personagens. A brincadeira do Leia Mente é muito engraçada. Inclusive, o protagonista não é o único, porque tem um colega que é escritor recluso lá e acontece a mesma coisa. Pois é, tudo que ele fala com um amigo, e o amigo fala, que mentira, você tá bebendo muito, que não sei o que. É quando faz 30 anos, ele percebe que ele tá, só que ele demora pra perceber, porque ele já fica recluso em casa, então interage com poucas pessoas. Ele repara quando ele tem um menino da entrega, ele tem um crush no menino da entrega. E a história vai rolando. E eu achei, tipo, muito divertido. Fazia tempo que não tinha um anime adaptando mangá BL. Eu sabia do sucesso do mangá porque ele teve uma adaptação live action no Japão que fez muito, muito sucesso. Então eu fico feliz, só já suficiente pra ter um anime também. E eu tô gostando do anime, é muito divertido. É isso. Eu acho que tá no cast, acho que foi só o Wesley que tava vendo, não era? É, eu achei... Isso. Eu vi também, velho. Você viu também, Rafa? Ah, nós também, é. Eu gosto bastante. Eu vi o primeiro episódio, uhum. Eu acho muito bem feito, muito legal, só que por questões pessoais, né? Ele me deixa incomodado, então eu não vejo. Uhum. Não é porque eu... Então... Só pra deixar claro, não, ele me deixa incomodado porque eu passei por uma situação... Semelhante. O tipo do negócio foi semelhante. Tirando o fato que, obviamente, ninguém lê mente. Você leu a sua mente. Não, leu a sua mente e falou, fodeu. É isso. Não lembro de ninguém. E assim, como a animação, tipo, obviamente a animação, tipo, não é, tipo, um Sasuga de shonen, mas ela faz muito bem o trabalho, a direção é muito boa. A abertura e encerramento eu achei legais também. Eu acho que é um bom anime, assim, no geral. Então, se você gosta de romance de escritório, se você gosta de comédia romântica, se você gosta de BL, fica aí a dica pra Cherry Magic, que é bem divertido. Eu ri demais com o Sasuga. Sasuga shonen. Meu... Pode falar. Não, eu ia falar que é muito engraçado, porque eu assisti o anime com a minha irmã, né? E aí, ela não sabia Cherry Magic, eu sabia que ia sair, eu fui ver com ela. Ela gostou tanto, que acho que 2 dias depois, ela falou, Júlia, assistindo o mangá já. Eu falei, agora me conte os spoilers, Júlia, por favor. Me conte tudo, não me esconda nada. Ai, super entendo. Bom, o Cherry Magic, eu li o mangá, certo? Eu li o mangá até o casal principal ficar junto e depois eu parei porque... Olha, que é isso? Oh, meu Deus! Esse cast pode ou não contei spoilers, mas eu contei. Escute pro seu conta e risco. Não, gente, eles não vão ficar juntos, a Nath vai morrer no final. Né, bem... Ah, tem morte? Tem morte? Tem morte, mano. Oh, meu Deus do céu. Não. De qualquer forma, tem o segundo casal, né, que eu lembro do podcast passado, que você falou que a sua irmã gostava muito do segundo casal, e o segundo casal não fica junto nunca! Nessa porra, aí eu tô esperando terminar. Eu poderia ler o resto. Meu Deus do céu. Devo admitir que eu prefiro o segundo casal que o primeiro. Ai, acontece muito comigo essa merda. Bem, recomendo bastante. A animação realmente não é grandes coisas, mas é super divertidinho e é bom porque, assim, o personagem tem os seus problemas e tal, mas pelo menos não vai ter mal entendido, porque ele pode ler a porra da mente do outro cara, então não tem como ter mal entendido. Será que não vai? Tem como ter mal entendido. Ah, sim, daria tem, fácil. Sim, né? Tem sim, e como tem. Assim, o mal entendido é antes dele ler. E ele lê, ele descobre que não tem mal entendido nenhum, então ele só precisa não, ler a mente do cara. Não, pode ser mal entendido depois de lendo. Não, Carlírio, aí eu já tô te dando um spoiler, eu tô dizendo que acontece e ele resolve porque ele lê a mente do cara, velho, eu não tô dizendo. Droga, ela descobriu que eu queria que eu falasse spoiler, que merda, cara. Que é irreal, né? Porque a mente da pessoa é um poço de luxúria, é difícil, Dá. Eu falo por mim com a minha mente, porque é muito específico do anime, o cara está pensando exatamente o que o cara precisava saber quando ele toca, né? E se fosse eu, na minha mente, eu ia estar pensando em qualquer outra coisa. É, tá, tá pensando, porra, Yuri Alberto perdeu aquela porra daquele... Mas peraí. É um anime de romance entre casais. Então, a única coisa sobre que o cara pensa é sobre romance, Rafa. Não existe outro pensamento. Só pode verdade, ser. Não verdade. Sei onde é que você tá tirando, que as pessoas podem pensar sobre outras coisas. As pessoas só pensam sobre romance. Se você é de um anime de romance, você só pensa em romance. Só existe isso, Rafa. É óbvio que... Só existe isso, né, velho? Puta, velho. Tem momentos que ele toca nas pessoas e elas estão pensando outras coisas. É porque, na minha cabeça, faz sentido. Porque, tipo, quando ele toca o Kurosawa, quando o Kurosawa tá admirando ele ou pensando nele, então faz sentido ele tocar e, tipo, ele tá pensando no protagonista, porque é o momento, entendeu? Mas os outros personagens estão pensando outras coisas, entendeu? Tipo, ele usa isso no trabalho, sabe? Pra ajudar as pessoas e tudo mais. Então, assim, eu acho que faz sentido. Tá. É isso aí. O cara tem que ficar tocando o outro também, né? Aí é difícil também não pensar besteira. É bem difícil. Bom, se não tem mais comentários de hoje, eu indico a próxima pessoa, por favor. Vai o Wesley, então. É isso aí, vamos lá. O meu anime é Dungeon Meshi, que da outra vez o Luke tinha falado dele, mas agora sou eu que vou falar. Dungeon Meshi é a história do Lyos, que ele é o líder de uma guilda, e aí em um determinado... Grupo? De um grupo? É uma guilda. Não, pô, uma guilda é um conjunto de vários grupos, ele só tem um grupo. Ah, tá. Eu achei confuso isso, falou guilda, tipo, quer dizer que tem outros grupos. Achei que a guilda era um grupo. Tem um lugar fechado. Eu achei que a guilda pode ser um grupo só. É tipo, a guilda de aventureiros, são todos os aventureiros daquela região, mas ele só tem um grupo de aventureiros. Você pode fazer uma guilda específica, só que pra ter uma guilda, oficialmente você tem que ter um estabelecimento, pelo menos no RPG é assim. Ah, pronto. Às vezes ele tem casa própria, você não sabe, ele tá criticando eles. É absurdo. Não, eu tô criticando não, eu perguntei, tanto que eu falei, eu perguntei se era um grupo ou se era um guilda. Eu acho que é um anime. Ele admitiu que era um grupo, ele está só dizendo. Só porque ele não tem dinheiro pra comprar comida, agora não tem dinheiro pra comprar. Eu acho que o grupo dele é uma guilda, só que ele não tem dinheiro, mas... Eu não sei. É, os meninos não gostam de trabalhar, né? Não quer descer na dungeon. Eu, particularmente, eu não li o mangá e eles nunca falam sobre isso no anime até agora, então... Ah, pronto. Então vai ser um grupo. É isso. É, ele, com esse grupo dele, ele decide... Eles vão se aventurar lá na masmorra. É, esse Lyos, ele é o líder. E aí, em determinado dia, nessa masmorra, eles acabam encontrando um dragão. E aí esse dragão acaba matando todo mundo desse grupo dele. E acaba meio que engolindo a irmã dele, né? Ela é devorada pelo dragão. Caramba. E aí meio que ele foge. E aí vendo essa possibilidade pra meio que ressuscitar ela, né? Ele acaba se reunindo um novo grupo. E aí decide meio que vai ser meio que tipo essa luta dele contra o tempo dentro da masmorra. É, tentando sobreviver e encontrando suprimentos pra tentar achar uma forma de salvar a irmã dele. E aí, simplesmente, o Dungeon Meshi, ele vai estar ali centrado na reunião desse novo grupo, né? Que é formado pela Mercili, que é uma elfa, o Tio Chuck, que é um halfling, o Senshi, que é o guerreiro, que é um cara que faz... Porra. O mão da porra, melhor personagem, você é louco. Esse Seixi, simplesmente, ele é o cozinheiro, ele é o cozinheiro do grupo. Cozinheiro. É isso, ele é um anão. Desculpa, é um anão. Ele é o cozinheiro do grupo, e aí a gente vai vendo esse grupo meio que se aventurando na masmorra. Enquanto eles tentam reunir suprimentos, eles acabam conhecendo esse Seixi, que ele é... meio que um especialista em cozinhar monstros dentro da masmorra. Então, ele consegue usar, tipo, tudo que tem... tudo não, né? Várias coisas que tem dentro das masmorras que as pessoas comumente não usam para poder se alimentar. E aí o anime segue meio que nessa linha, a gente conhecendo o grupo aos poucos, eles vão encontrando desafios, encontrando vilões. Ele é bem no estilo D&D, de RPG mesmo, aquela coisa de eles se reunirem lá e ter que derrotar um boss, tem várias coisas assim. Mas eu acho que o ponto forte do Dungeon Meshif fica nessa questão da relação que vai se construindo ali, e principalmente nessa questão da culinária, que eles fazem questão de deixar o negócio incrível, assim, parecer os alimentos parecem tipo, bem saborosos, e aí a gente tem as reações da Marcília ali no começo, tipo, pensando, poxa, ele tá cozinhando esses monstros estranhos da masmorra, e fazendo uns pratos ultra mega, tipo, parecem ser bem saborosos, né? Devo admitir que eu penso igual a ela em vários momentos. Não à toa que ela é minha personagem preferida desse anime. Meu Deus do céu. Ai, ai. Aí a gente tem aqueles momentos que o Senshi vai lá e pega, tipo, um slime. E aí usa ele, tipo, mata o slime e usa o corpo do slime pra secar, pra fazer, tipo, carne seca. Umas coisas do tipo, assim, bem parecido. É bem interessante, bem legal. Eu queria ter um Senshi na minha vida. Eu queria... Eu também. Eu talvez, se eu casasse com o Sancho, eu seria uma pessoa mais feliz do que eu sou hoje em dia. Caramba! Eu me amarraria em comer todos os pratos que esse cara faz, é isso. Essa é a verdade. Tomei um susto quando você falou, eu me amarraria em comer. Fiquei preocupado aqui. Eita! Os pratos! Esse podcast é para maiores de 18 anos, gente, sempre vão lembrar aqui. Ai, ai. Enfim, em resumo é isso. É um anime bem interessante, né? Ele tá sendo animado pelo Estúdio Trigger, então, assim, eles estão... Assim, eu já li alguns capítulos do mangá, então, assim, eles estão passando uma vibe muito, muito parecida com a do mangá. Assim, no estilozinho Trigger de fazer animação, né? Animação bem fluida, com os momentos bem animados pra caramba. E tô curtindo bastante a questão da produção em si. Tá bem, bem interessante. Tá sendo, assim, o meu anime preferido dessa temporada. Das estreias. É o meu anime preferido dessa temporada. Embora eu discorde do Wesley, eu acho que ele não é um anime de aventura na masmorra que eventualmente o pessoal come. É o contrário, ele é um anime de culinária. É, ele por acaso se passa numa masmorra. Eu também acho. É uma mistura dos dois, assim, uma mistura. É que eu acho que a parte da fantasia é muito divertida, mas ela é meio que um plano de fundo. É. Não, começou a culinária. Começou a culinária. Isso aí. Começou a culinária, melhor momento. Como eu comentei da vez que eu falei. Pode falar. Ah, não, eu quero comentar porque eu gosto dessa coisa do. Assim, eu leio muito de fantasia, então eu volto pra ver o pessoal falando sobre fantasia e tal, tipo, um ponto de vista ocidental, né? E tal. E aí o pessoal, ah, não, porque eu queria que tivesse mais fantasia se focasse na comida. Eu fico. Vai ver Dungeon Meshi então, amado. Eu leio o mangá, porque eu já conheci o mangá na época, porque é só sobre isso, sabe? Tipo. Eu acho, tipo, é basicamente isso, como falou, é tipo um anime de culinária, por acaso, no cenário de fantasia. E eu acho a ideia muito legal. É muito legal. Ai, meu Deus. Ele é muito divertido, inclusive. É comentar que, como eu disse na vez que perdeu aí, ele. Eu li o mangá, né? Foram meus queridinhos até ele acabar. E a coisa que eu mais respeitava era a questão que, até o final do mangá, a questão do. De alimentar, né? De comer em grupo, se reunir para comer, é um assunto abordado. Mesmo quando a parte de aventura fica maior que a parte de culinária, ele nunca esquece. Ele nunca esquece o tema, ele nunca esquece o coração dele. E mesmo as temáticas dos heróis e do vilão ser parte de alimentação, de querer se alimentar de algo, sempre tá lá. E é muito bom, muito gostosinho. E terminou no momento certo. Ele soube quando terminar, ele soube que era o momento de terminar e terminou muito bem. Então eu fico feliz por ele. Fico triste que tem gente que acha chato, né? Que eu entendo também, acabo entendendo que o pessoal não gosta tanto da parte de culinária. Eu não entendo não, tá errado. Agora, vai lembrar que tem a galera que viu que era do Estúdio Trigger e queria robô. É verdade. Já falei que as armaduras vivas são robôs, somente. Tá bom. E assim, eu fico feliz com o carinho que a Trigger tá fazendo, eu gosto muito da animação. Às vezes tem estilos diferentes de animação que os caras resolvem inventar, né? Coisa. E eles fazem com carinho a parte da comida também, né? Você sai com fome quando você assiste o episódio. Menos no episódio dos insetos, que aí não deu. Não deu, não comeria inseto. nem se bater no liquidificador e fazer farinha? Não dá. Para. E ainda ficou com aquela aparência esquisita, que a comida era colorida, azul. Eu achei esquisitíssimo. Jogaram então, as peças preciosas fora, cara. Triste. É triste pro grupo, né? Aquele grupo morreu por causa disso e eles jogaram tudo fora. Eu não vi o episódio ainda porque eu faltei no sábado. Eu tenho que ver. Esse podcast pode conter spoilers dos animes que eu tenho. Já falei, pior que eu falei já. Então, e já deu spoiler, mas não dizendo que vai ter spoiler. Exatamente. Ah, meu Deus do céu. Bom, eu gosto muito do Dungeon Meshi, tô gostando bastante. Eu acho que a animação do Trigger está muito bonita. O traço é simplificado, mas ainda assim eu acho ele muito bonito, muito fluido. Os personagens são todos amáveis e eu tô adorando demais. E essas pessoas que estão dizendo que estão com sono, é só porque o anime não é pra vocês. Se vocês querem anime de lutinha, vão assistir Solo Leveling. Exatamente. E assim, gosto da ideia do Lies, né? Faz sentido, tanto que eles conseguem sobreviver comendo os bichos da dungeon, né? Uhum. Mas se não fosse o Seish, tá todo mundo morto há muito tempo. É, o Seish é 99% do grupo. Ele tanca o grupo inteiro. Melhor boneco. Sim, melhor marido, melhor tudo. Não, vale ressaltar que o Seish, ele é o cozinheiro, mas se precisar de fazer uma água bentazinha, ele também pode fazer. Sim, né? Tirou do cu aquilo ali também. Ele trocou sal por açúcar e disse: tá bom. É, assim, água beta não funciona daquele jeito que ele fez lá, não. Mas tudo bem. Mas funcionou, então. Fez até virar sorvete. Como é o Seish? Se ele fala com certeza, então tá certo. Fez até virar sorvete, bicho. Meu Deus. Enfim. Bom demais. Luke, por favor, próximo. Claramente sou eu que tenho que falar o próximo. Sou eu sim. Não foi você que acabou. Não! Não, opa! Você é o próximo. Luke. Eu sou o próximo. Claramente sou o próximo, sim. Eu vou falar aqui de Solo Leveling, gente. É Joana que sabe, pelo amor de Deus, gente. Não. Que mundo. Do é, falta só de lado, só. Se quando esquecerem de mim, eu tô nem aí. Vamos ficar calado. É o Wesley que escolhe a Evilazio. Não é nem a Ju. É Evilazio, eu sou Inês, campeão. Tá bom. Obrigado, meus calabreses. Tu é Evilazio. Calabreses. Obrigado, meus calabreses. Obrigado, meus calabreses. Meus torres gêmeas. Enfim. Torres gêmeas, nossa. Um dia você vai descobrir. Ok. Eu vou falar do anime Nozomano Fushi no Bokensha, né? Que esse é um anime de fantasia, é um pouco mais tradicional, que vai contar a história de um rapaz, um mancebo, na verdade não, pra geração nova aí é um idoso, né? Ele já tem uns 30 anos, né? Um idoso, um aventureiro idoso. 30 anos, puta que pariu. De 30 anos de idade. Que ele é no segundo nível mais baixo de classe de aventureiro, mas o sonho dele é virar a classe Mithril, que é a classe mais forte de todas. Só que ele passou esses quase 20 anos da vida dele que ele treinou, tentando subir de nível, e o máximo que ele conseguiu é o nível atual que ele tá. É o que acontece é que ele vai na dungeon que fica ali perto da cidade, que ele precisa de dinheiro, né, pra sobreviver. E assim, ele é um cara que todo mundo gosta dele, todo mundo. Gosto dele, é o cara que explica as coisas pra galera nova, o pessoal da guilda gosta dele, o pessoal da cidade gosta dele, todo mundo adora ele. Pena que ele realmente não sobe de nível pra fazer aventuras mais fortes, né? E aí por isso também não entra em grupos, né? Mas enfim, então ele vai nessa dungeon, que já tá foi quase toda explorada, mas ele vai pra eventualmente pegar alguma coisa, e acaba que chegando lá, ele descobre uma nova passagem, uma novo espaço na dungeon que ninguém conhecia. Isso ia ser muito bom, porque só o fato de ele mapear um novo espaço na dungeon já poderia dar muito dinheiro pra ele como aventureiro. Só que o problema é que quando ele adentra o espaço da dungeon, ele se depara com um dragão, que não parece qualquer coisa menos um dragão, mas o anime chama de dragão, então vou aceitar. E ele morre, né? Obviamente. Morreu. E aí o irmão dele vai ter que descer a dungeon. E aí, quando ele morre, o que acontece quando as pessoas morrem? Elas viram esqueletos. Ele virou um esqueletinho lá, às vezes. Só que ele é um esqueleto vivo, né? Ele manteve a consciência dele, mas ele tá lá como esqueleto. Mais um pra lista de animes de esqueletos vivos. E aí ele percebe que, como esqueleto, né? Ele vai sobrevivendo lá como esqueleto. Quando ele começa a derrotar outros monstros da dungeon, meio que pra tentar sobreviver, mas, enfim, vai derrotando. Ele vai meio que subindo de nível, por causa da habilidade desses mortos-vivos. de poder aumentar seu poder e seu nível derrotando outros inimigos, né? Então ele decide, quer saber? Eu já que eu tô conseguindo subir de nível aqui, eu vou agora. Eu quero ser ainda um aventureiro nível Mithril. Então eu vou ser um aventureiro nível, mesmo que eu seja um morto-vivo. E ele vai subindo de nível até virar ghoul, depois. O objetivo dele é virar um vampiro, que aí ele fica mais próximo do ser humano e pode fazer as coisas na dungeon. E aí meio que a história desse cara, né? Tentando subir de nível. E aí ele vai ter um momento que ele vai pra cidade de novo, porque ele já vai estar um pouco mais próximo do ser humano, e aí ele vai ganhar algumas habilidades, vai ser amaldiçoado, porque aí uma garota vai tentar ajudar ele, vai dar uma máscara amaldiçoada pra ele, sem querer. Mas enfim, e é muito interessante que tipo, ele vai pra cidade tentando esconder todo mundo, né, que é ele, mas todo mundo sabe que é ele. Todo mundo gostava tanto dele que todo mundo sabe que é ele, mas ninguém conta. Tudo bem. Vamos fingir que é outra pessoa. Ele quer esconder, então a gente vai fingir que não sabe quem é. Vamos fingir que é outra pessoa, né? Enfim, é um anime fantasia mais comum, mas é bem divertido, assim. Então é interessante ver ele evoluindo à medida que ele tá na história. E ele, eu acho interessante que ele não se propõe a ser um anime super sério, assim. Eu acho que nesse sentido é só acompanhar a aventura desse cara pra ver se um dia esse cara consegue virar um vampiro. E quem sabe virar aí um aventureiro classe bífero. Um vampiro esqueleto? Não, ele não é mais esqueleto. Começa a ganhar carne. Depois que ele vira tipo... ghoul, ele tem carne, né? Ele tem carne. Tecnicamente é esqueleto. Ele tem o esqueleto dentro da carne. Então, é esqueleto. Ele era sem nada e depois ele virou zumbi, que ele ficou vários pedaços, depois ele vira ghoul, que aí fechou a pele, aí agora a gente só falta ele voltar a ter um corpo minimamente decente. Como morto-vivo, em alguns momentos ele vai sentir a vontade de comer carne humana, tá? Mas isso é triste resolvível, vamos dizer assim. Triste fim. Especialmente a amiga dele, que é maga, ela vai ajudar nessa situação. A amiga dele que é maga, que super tá na dele, tá ligado? Assim, no nível... Eu não me importaria de você me comer se você não tivesse... Olha só, tá? Que esse cara ia na casa dela, fazia a comida dela, arrumava as coisas dela, tudo também. É empregadinho. Um detalhe. Outro detalhe importante, ele foi na guilda se registrar de novo, né? Porque afinal de contas ele não parece ele mesmo. E aí ele usa o quê? O sobrenome dela. Aí ele fica como se fosse marido. Não, mas o mais interessante não é que ele usa o sobrenome dela, é que ele só usa o sobrenome dela. O primeiro nome é o dele mesmo. Ele vem pra mudar o primeiro nome. E ninguém se pergunta, eita, você? Ninguém. A menina também disse, ela tinha ninguém. Um outro cara que também se chamava assim, hein? Porra. Aí ele dá a explicação dele, não, mas é porque ele tem um nome super robô aqui no mundo, ninguém vai se perguntar. Podia ter mudado o nome, né, caralho? Com certeza. Podia. Ah, caralho. Alguém vai descobrir. Em algum momento, né? E vale lembrar que ele é um cara. Ele ainda é um cara muito bonzinho, assim. Ele ajudou muitas pessoas quando pode. Ele tem que lidar com essa vontade de comer as pessoas ao mesmo tempo que ajudar elas. Tanto que... Eita, esse podcast pra mais. Sim. Mas é isso, assim. Acho que só a Rafa e eu estamos assistindo, né? Então... A gente tá assistindo na Colda e Opinando, inclusive. Veja com a gente na Colda e Opinando. Inclusive, né? Ele é dos animes novos, eu acho que ele é o melhor. Apesar que o outro eu também acho divertido. Né? Não é o melhor do que a gente tá vendo porque tem um cursoria, mas só por isso. Mas é isso. Então, vamos então para aquele momento em que a gente fala rapidinho de outras obras que a gente tá vendo e que a gente curte, mas eu tomei o host da Rafa. A Rafa pode pegar de volta. Porra! Até deixei, eu acho. Se você quiser fazer, Deus, quem sou eu? É, Vilas não tá de host hoje por questões médicas e por isso que eu assumi, certo? Mas... Né? Ele tá aqui, né? Então... É, porque a cada 15 minutos eu tenho que ficar calado. É bem isso mesmo. Bom, então vamos para as recomendações. Quem foi que falou primeiro? Fui eu. Foda-se, então eu vou falar os meus primeiros. Eu nem lembro mais qual foram. Ah, tá. Pronto. Então, o primeiro anime que eu gostaria de recomendar é um dos animes da nossa call também de domingo, lá no Discord do Opinando, que é o... Nossa, esse nome é muito grande. É Loop Seven Kaime no Akuyako Reijo Amoto Teikoku no Jiu Kimana na Hanayomi Seikatsu Womankitsu Suru. Sim, ele é baseado em Light Novel, porque com esse nome inteiro não tinha como não ser. É, um anime de romance. A garota que roda como Sonic. É um anime de romance muito legalzinho, da menina que literalmente morreu 7 vezes. Mentira, ela morreu 6 vezes, ela tá na 7ª vida dela. Ah, já acostumou, gente, então. Já acostumou, topado. É um gato, né? É um gato. É um gato. Basicamente, ela é um gato. Lá é 9. Tem um que é 7. No Brasil é 7, no exterior é 9. Vai saber que é um gato brasileiro. É um gato brasileiro. Verdade, tá vendo anime com personagem brasileiro. Ou ela ainda tem mais 2 vidas, e a gente não tá sabendo, né? Tem esse detalhe também. Bom, como o Evlas falou, ela é a menina que roda que nem o Sonic. No primeiro episódio vocês vão entender, se vocês assistirem. E é muito legal. E me perguntam, por que o príncipe se apaixonou por ela? Porra, tá óbvio, tá na cara. Aquela roda que nem o Sonic. Tocou. Além desse, tem o Shio Maho no Machigata Tsukai Kata, que era o anime que eu tinha comentado no episódio que morreu, que vocês nunca vão saber, né? Que morreu. Da existência dele, porque o Carlito deletou. Né? É um anime de Sekai, puta, sério. Bom, mesmo, um anime de Sekai, dele, oh, really? Sabe o que você fez questão de explicar. Exatamente, mas eles nunca vão ver ele gravado, porque não existe mais, né? Não tem nem como. Lost Media total, a gente perdeu tudo. É um anime de Sekai, o pessoal vai para outro mundo e vira herói, é isso aí. O cara tem magia de cura e para poder controlar a magia de cura foi ter esses treinamentos like hell e é isso aí, desenvolveu. Gosto muito, acho muito divertido. É outro anime de lutinha para você que acha que Dungeon Meshi é chato. Vá assistir ele. Que tem porradinha, que é uma coisa que você acha mais legal, né, ser humano? E o próximo, última recomendação minha, é outro mangá com nome cumprido. Aku Aku Reijo Level 99 Watashi wa Urebosu desu ga mao de wa arimasen. Que é o isekai da menina que ela tem o poder das trevas, num mundo onde as pessoas acham que pessoas com o poder das trevas... tem um leve preconceito, acho que ele é sou do mal, e ela vai treinar sozinha nas dungeons da vida, que ela é doida, e ela chega no level 99, nos 15 anos de idade, quando todo mundo que tem 15 anos tá no level, sei lá, 1 ou 10, de 1 a 10, e ela tá no 99, mano, ela é... socorro. Então, ela é uma personagem inexpressiva e as várias piadas é exatamente o pensamento dela ser totalmente não condizente com a sua expressão facial. Eu acho muito divertido, gosto muito, e essas são as minhas 3 recomendações. Certo, depois de mim foi quem mesmo, meu Deus? Eu nem lembro, eu devia ter anotado isso. Foi o Carlírio, obrigado, Carlírio. Você tem recomendações, Carlírio, por favor? Na verdade, é que nem eu comentei lá no grupo, eu vou fazer só um apanhado geral, né? Tipo, resumidamente, peguei pouco anime pra assistir, e do pouco que eu peguei, estou extremamente bem satisfeito, porque eu estou gostando de todos, não tem nenhum assim que eu esteja torcendo o nariz. Adorei a estreia do novo Precure, estou amando o anime que eu falei, né, o Fluff Paradise. Tô gostando muito de Dungeon Mesh, que é o meu preferido da temporada até o momento. Gekai Elise tá me chamando a atenção também. E Busatsu Reinren também me chamando muito a atenção. E, pô... Cara, se for pra ter um anime que seja aquele o bottom, assim, do que eu estou assistindo, talvez seja o Momotsantino Ayashi Old, que é o The Demon Prince of Momot House. Talvez seja esse. Talvez seja esse. Mas ainda assim é um anime que eu tô curtindo, tô vendo, tá ok. E isso, a temporada tá bem interessante pra mim, bem agradável. Não tem nada a conotar de muito negativo sobre, não. Ao menos não nesse início. Bom, o próximo foi... Luke. Obrigado. Só de Yubisaki Toreiren, que eu comentei no podcast aí passado, que não me pega tanto, né? Porque eu achei ele um anime... Ele é muito inocente demais, né? Eu acho o casal meio fofinho e tudo mais. Olha como eles são fofinhos juntos. Olha como a menina é bonitinha, né? É... Uhum. Menina, ela é surda e aí tem um mundinho na cabeça dela e vê esse cara desconhecido que abre um mundo pra ela e tudo mais. Não me pega muito casal, sabe? Eu não sou muito fã do menino de cabelo branco. O beicinho dele é fofo, né? O beicinho. É o beicinho bonitinho. Ah, meu Deus, o beicinho dele. E tem um amigo de infância que vai ficar jogado de lado, que eu acho o personagem mais interessante. Mas sei lá, a menina, ela é tão fofa, mas tão fofa que pra mim é meio irrealista demais e me perde um pouco na história. Assim. Mas não é que seja ruim, eu só acho que é mais açucarado do que eu gosto pra um anime de romance. E é isso. Então, com a Jojo, né? A próxima? Oi. Acho que foi eu. Então, dos que eu tô assistindo, tipo, eu peguei poucos animes, tipo, tem muito anime que eu quero ver essa temporada, só que eu não tô conseguindo ter tempo pra todo, então por enquanto eu tô com 4. Que é, né, o Cherry Magic, o Seventh Loop, que é o da... que não é esse cara, é de regressão, que ela volta a vida 7 vezes, e o Bisaki Renren e Dando Meshi. Eu gostei dos 4, tô adorando. Meu favorito, eu ficaria entre Cherry Magic e Seventh Loop, porque tô muito divertido os dois. Eu tô gostando da temporada, tem muitas opções boas, tô triste, tem muita coisa que tá de fora, mas é porque eu não tenho tempo pra ver tudo. Mas assim, é isso que eu tenho a dizer. Depois dela foi Wesley, né, Wesley? Pronto, vamos lá. Tá sendo uma boa temporada de animes. Tô vendo poucos animes da temporada, mas os poucos que eu tô vendo também eu tô me divertindo. No geral, animes ok, que... Beleza, eu tô assistindo Sasaki Topi-chan, recomendo, o humor é bem legalzinho, eu tenho gostado das piadinhas, eu gosto do anime, Sekai. Off topic aqui é abertura de mesh, por favor assistam, só isso. Assista, é muito boa. Tocou no melhor... BBB a abertura de mesh. Melhor anime da temporada é a abertura de mesh, tocou, e é real. Quem foi o ser humano que botou? Nossa, ninguém entendeu nada, com certeza. Não, eu falava, não conheço a música e ficavam dançando porque eles têm que aparecer para as pessoas. É isso. Vixe, Mari. Ok, né? E por último, o Yubisaki Torenden, que eu também tô assistindo, que eu tô me divertindo. Mas eu concordo com muitos dos pontos do Luke, mas apesar de eu gostar desses animes bem açucarados, eu acho que ele às vezes exagera bastante nesse sentido, mas eu ainda gosto. Eu acho bacana, um bom anime. É isso. Você gosta do beicinho dele, Wes? Não. Só gosto da garotinha fofa. Vocês complicam com cada coisa, sinceramente. Então, o beicinho dele, cara, ele tem um beicinho. Diferente de uma galera aí, eu acho a temporada fraca. Tem animes, esses animes são divertidos e tal, mas tipo, não é nada que me chama os olhos, assim. Se não existissem também, tanto faz. Assim. Acho que fora do Dungeon Meshi, nenhum deles eu acho que eu vou lembrar muito, assim, no final do ano. Mas é divertido, alguns são divertidos, acho que é importante focar nisso. Mas, no geral, assim, das últimas temporadas de inverno, só dos últimos 5 anos, acho que é uma das mais fracas. Sempre tinha pelo menos um anime que era muito bom, muito acima, assim. É Freire? Eu acho que não tem, assim. É porque da temporada passada, né, cara? Mas que estreou na temporada. O ano passado, por exemplo, o anime que estreou em inverno foi o anime do ano pra gente. Pelo menos pro Golden Apple, né? Foi o Vinland Saga. Então, enfim. Apesar disso, tem coisas divertidas. Então eu vou recomendar aqui o... esse aqui não é bem uma recomendação, mas... Ou é uma recomendação muito específica, vamos dizer assim. Que é o Butiguri. Porque não existe... Não, faz tempo que eu não vejo anime de delinquente. Ou pelo menos anime de delinquente que eu consigo passar no primeiro episódio. É. Shibuti Guri é meio que isso. Não, Talk Revengers, ele ainda, né? Tem, ele ainda tem... É, tem uns Talk Revengers. O Talk Revengers é foda, que o anime é muito bom. E a história é muito boa, até, só que tem um final tão ruim que apaga tudo. Talk Revengers finge que não viu, nem leu. É, exatamente. O problema é esse. Finge que nem existe. O pior é que o anime ainda tá na parte boa, mas tudo bem. Mas assim, Butiguri, ele é um anime bem comum, assim. Inclusive tem vários clichês do gênero, então tem nada de especial. Mas é interessante por isso, né? E é um anime de delinquente classe, assim, do cara vai pra escola que só tem gente delinquente, assim. Tá na minha lista, assim, eu quero ver. Beelzebub é o nome dessa história. O outro é o... Beis. Boa, boa. É, de fato, ele é possuído por um espírito depois. Falta um bebê, né? Mas é um espírito. Falta um bebê. Não tem um bebê pelado. Não, no caso é um espírito que quer, quer ser, tipo, o cara mais forte, é isso. Enfim, oh, really? Ok. Quer ser o Butiguri. Ah, carai. Ok, vai lá. Ele grita Butiguri pra liberar o poder, Luke. Guri Butch. O melhor anime. Olha aí. Oh, pelo menos falou o nome do anime, ô Luke. Mas puta merda. Mas se repete muito, eu também fico irritado. Igual o Paladin. Teve episódio, falou 3 vezes. Ela... Assim, isso o garoto, aqui, o protagonista, ele só quer ter um romance com outra garota, né? Que é irmã do maior delinquente de todos. Que inclusive se apaixona por ele. Mas enfim, tá isso, né? É que o cara. O delinquente se apaixona por ele? É porque ele deu um soco no delinquente, cara. Finalmente ele conseguiu dar um soco no delinquente. E aí ele se apaixonou. Aí ele se apaixonou pelo cara. Entendi. Assim, ele quer. Eu não sei se ele vai dizer que é uma paixão romântica. Você tá próximo. Enfim, é isso. Ok, né? Meijigeken 1864 é um anime de, como o próprio nome fala, sobre era Meiji, né? Meio com uma passagem de tempo. Ele começa com o protagonista, né? Entre os samurais que foram derrotados era Meiji, e agora é a galera tentando se lidar com esse mundo. Então ele é um anime um pouco mais, um anime que tem uma pegada de samurai, que tem uma pegada mais política ali no meio. Então ele, o problema dele é que a animação é muito fraca, mas fora isso, ele é um anime mais sério, bem, bem interessante. Em termos de história, de roteiro, acho que talvez seja até o roteiro mais bem preparado assim, na temporada. O problema é que tem outros elementos que fazem ele não ser tão bom. Mas eu gosto, assim, vale a pena. O problema é que ele é um dos animes que não tem nenhum serviço de streaming no Brasil, né? Ah, que legal, é interessante. Um outro que também não tem nenhum serviço de streaming que eu gosto é o Ponomichi, né? Que é o das garotas que jogam mais. Isso eu quero ver. Mahjong. É bem divertido, tem várias referências e tal. E por último, Snack Bazooie, que eu acho que é o segundo anime preferido pra mim dessa temporada, que é um anime de comédia louca. Assim, no bar. Né? No bar, basicamente é sobre o bar Bazooie, né? Que é bar, né? Então. É o Babazui. É basicamente a história da galera que vai lá frequentar o Babazui e rias convivendo com as mamães do bar, né? Que é como chama no Japão, né? E é só. É muito zoeira. Assim, é só muito, muito zoeira esse anime. É muito divertido, na minha opinião. E todo episódio termina com alguém cantando no karaokê. Olha só, então muda a indie toda vez? É porque não é bem. É, o filho é como se fosse não é dentro a indie. Do anime, é. A galera tá dentro do anime lá, reagindo, às vezes tem alguns dançando, outros cantando junto, depende muito do coisa, depende de quem é, assim. E assim, não é que as pessoas do bar são pessoas, não é que as pessoas vão e vão contar histórias boas, não. Tem pessoas desprezíveis que vão naquele bar, mas é tipo, seres humanos são comuns que vão frequentar um bar, é isso. Vão ter pessoas normais e vão ter pessoas desprezíveis, assim. Não, makes sense, faz sentido. É divertido, é bem divertido, Ele é bem focado na comédia e tal, ele é bem divertido. Só queria comentar um último, desculpa te cortar. Vocês estão vendo o Sengoku Yoko, que é do autor de... Eu não dropei ainda, mas eu tô no episódio 3. Ah, tá. Eu decidi bem, não ver. Tô achando bem... tô quase dropando. Mas se eu não dropei ainda o Yuji Tomajo, esqueci agora o nome daquele lá. Então esse aí não vai ser... Eu não vou dropar antes. Eu não dropei Metallic Rouge até agora, só se bem que eu também não vi mais do que 2 episódios, então... É foda, Metallic Rouge era o mais esperado pra mim da temporada. E pra mim, acho que era a decepção da temporada, já pra dizer. Eu tenho que concordar com o Evilaz, porque eu também tava na expectativa dele. Porra, anime original do Bonnie, esse... Caraca, pois é, foi triste essa parte. Enfim, segue aí, Rafa. Bom, então vamos para a sessão Recadinhos do Padrinho. Padrinho, você tem algum recadinho para dar hoje? Na verdade, eu vou surrupiar uma das dicas que o Ivilásio colocou lá no grupo. Eu vou pedir para ele ler a outra, que eu deixei ali nos comentários. Vou tomar a liberdade de começar por mim, essa 92ª edição da sessão Recadinhos do Padrinho. Sem oferecimento, sem patrocínio, porque ninguém quer dar dinheiro para nós. Isso é uma pena, eu acho lamentável. Mas vamos lá, então. Eu trago para vocês uma coisa curiosa. Eu fico grato, Ivilásio, por ter trazido isso. Diretamente do site da IGN Brasil, e um incrível anime de romance será disponibilizado gratuitamente no YouTube, né? Já foi. Na verdade, já foi, né? Esse anime já foi disponibilizado. Não vai mais. Né? E é uma notícia já tardia, infelizmente, mas o que eu fico contente é que é um anime que basicamente pode não ter ganho o Golden Apple, mas que todo mundo avaliou positivamente. Teve avaliações muito positivas. E isso já me deixa contente, que é o Skipping Loafer, né? Da PA Works. Um anime caridoso, maravilhoso, estonteante, com um grupo de personagens fantástico, com uma protagonista maravilhosa, ou garota maravilhosa, que o Wesley teve a pachorra de chamar de garoto na votação do Golden Apple, miserável. Confundido o nome deixa dela. Deixa o cara. Como é que pode? Não vou esquecer disso. Não terminei o anime até hoje. Não vou esquecer disso, jamais, jamais. Esse é o Carlyle. Nem isso, nem a morte do carinha lá de Jujutsu Kaisen. Pelo menos ganhou alguma coisa no final. Enfim. Skip to Life é um anime que... Sim. Quem pôde ver no YouTube gratuitamente... Beleza. Só que era HAL, né? Japonesão puro, então... Whatever, tipo, vai na fé. Recentemente a mesma coisa tá acontecendo. Se bem que teve um porquê por detrás dessa exibição do Skip to Loafer. Acho que é o mais importante é o porquê do que o fato de ser Skip to Loafer. Que é o porquê, né? Que era para arrecadar fundos para auxiliar aos necessitados, né, as grandes vítimas do terremoto que ocorreu na região de Noto, no início de 2024, agora no Japão. Foi um péssimo início de ano para os japoneses no sentido de desastres naturais. Logo ao ressoar do início de 2024, terremoto em grande escala na região de Noto. E a exibição gratuita desse anime teve essa finalidade de auxiliar na arrecadação de fundos. Isso de acordo com o jornal local The Japan Times, que o terremoto havia cortado acesso ao abastecimento de água, afetou a vida de 14 mil pessoas que moravam na região... E destruiu cerca de 46 mil casas, ou seja, famílias inteiras vão ter que reiniciar suas vidas e por aí se imagina. E o anime não foi disponibilizado só um ou dois ou três episódios para auxiliar, foi ele inteiro, todos os episódios, em japonês puro, tava lá. Eu acho uma causa nobre, eu acho fantástica a iniciativa, realmente eu gosto muito quando leio ou fico a par dessas coisas. E a comparação que eu ia fazer é que recentemente, o primeiro episódio também em HAL japonês puro de Paripe Komei está disponibilizado no YouTube. É um anime que chegou recentemente à Netflix no Brasil com legendas em nosso idioma. Mas enfim, essa é a notícia eu queria... só complementar, então, antes de terminar, tem algumas coisas relacionadas a isso, né? Primeiro é que a região onde aconteceu o terremoto é a região que serviu como base para a história local, o local de nascimento, né, a cidade local da protagonista de Skip to Loafer. E também vale ressaltar que teve mensagens, né, de tanto gente da produção quanto anime, quanto cantores de música de abertura e encerramento, falando sobre a causa e sobre a importância. Teve até, eu acho que foi a cantora do encerramento que falou que o episódio que ela volta pra casa, aquele episódio de férias, é o episódio mais que ela fica mais... que ela se emocionou mais e tal. Então é importante também, eu acho que é só pra mostrar a relevância e tal, né, que é isso. E é muito legal que a produtora e a PA, né, que foi o estúdio responsável pelo anime, tenham tido essa iniciativa, né. Eu não cheguei a ver, mas pelo que eu entendi, a ideia era que ele ia estar ao vivo lá e as pessoas iam poder dar contribuições, doações, e aí essas doações aqui seriam passadas para as vítimas. Para as associações que estão, né, cuidando das vítimas. Né? Eu acho interessante que isso também é uma troca, né? Porque muitas vezes os próprios animes recebem fomento dos governos, né? Pra produzir. Sim. Ele tinha, acho que, alguma incentivo da prefeitura e tal. Não sei se dinheiro, mas é porque como foi usado lá, né? Imagens do local real pra ter base pra construção de partes do anime. Então, provavelmente é isso envolvido. Enfim. Pô, muito interessante. Enfim. Desculpa. É o Evilásio vai passar a notícia dele agora. Então, outro recadinho. Opa, eu errei. Pera aí. Hã? Oi, mutou? Mutou, não sei. Ele pediu licença pra alguma coisa. É uns 15 minutos. Deve ser uns 15 minutos, é verdade. Desculpa, gente, problemas técnicos. Ele precisa ficar calado pra poder fazer o exame. É isso. Brinco da mão bom. Ele deve ter dado pico de raiva quando vocês ficaram mutou. Porra. Tem que esperar aí o aparelho parar de medir. Eu odeio esse exame, é o mapa. Mano, é muito ruim esse exame, véio. Eu odeio que só. Você já fez? Já, porque eu tenho histórico de pressão alta. Acho que tem que explicar. Mapa é pra gente fazer. Né? Eu vou aproveitar esse momento de pausa, de uma pausa assim, pra fazer voltou. Um minuto, exame. Tá rápido. Então, o que eu queria dizer, chamar o pessoal para participar, né, da petição que os dubladores brasileiros estão fazendo, que é da campanha Dublagem Viva, que é por uma regularização do uso de IA para dublagem. Assim, tem um milhão de motivos do porquê. Eu sei que vai ter pessoas que vão achar que, tipo, vai ser vantajoso por si só, o uso e a troca, e tipo, tá, ok. Mas se você prefere que a dublagem seja feita por pessoas de verdade, com todas as coisas que uma pessoa de idade pode permitir, como a localização, a temporização, a mudança de região, de informações de região para ser bem localizado, tudo isso, além de o fato mais importante de todos, né, de que as pessoas que são as vozes originais estão recebendo corretamente, né, por aquele trabalho que elas estão fazendo. Então, acho que é interessante que vocês participem, né? Tem o canal do Instagram da campanha, que inclusive, se vocês tiverem interesse em acompanhar dubladores brasileiros, assim, muitos, acho que a grande maioria dos dubladores brasileiros estão aderindo à campanha, né? Então, tem mensagens da maioria deles, então, dubladores famosos como Enio Bezerra, Miriam Fischer, Gilberto Baroli, todos também estão lá na campanha. Enfim, eu assinei a petição, eu realmente recomendo assinar. Se a petição chegar, acho que a 150 mil votos, aí ele tem que ser transformado em um ponto de pauta no Congresso. Então, esse também é um dos motivos, né, para ter essas petições online, né? Então, fica aí. Eu apoio 100% a campanha. Eu acho que IA tem que ser regularizada em todos os níveis, né? Mas de fato alguns aspectos principalmente vão ser afetados antes, né? Então algumas áreas artísticas principalmente vão ser afetadas antes de outras áreas que também vão ser afetadas, né? E se inclusive se funcionar e isso abrir um caminho para que outras regularizações sejam feitas, que bom, né? Eu admito que eu tenho pouca fé muitas vezes nas coisas do governo, mas a gente não pode não tentar, né? Às vezes a gente consegue sim essas regularizações. Então fica aí, né? Fica o convite para participar dessa campanha, que é apoiada, eu posso dizer, né? Apoiada pelo pessoal, pelo Kyodai Podcast, né? Então, com certeza. Então assim, nós apoiamos a dublagem viva. Então, é isso aí. Esses são os recadinhos do padrinho, então, Rafa. Então aqui tá encerrada essa sessão, Rafaela. Manda lá. Então vamos para as considerações finais, começando pelo nosso convidado, Luke Lucas. A Crunchyroll finalmente, né, lançou um aplicativo para TV Samsung. E eu fiquei feliz porque a minha TV é Samsung, né? E aí, eu baixei o aplicativo e o aplicativo não está funcionando! Ei! Já falei, porque esse aplicativo não é bom. Bom demais! Não carrega o episódio do aplicativo. O aplicativo de TV não é bom. Legal! Parabéns, que ótimo. Opção, mas se você tiver opção, se tiver um videogame que roda stream, eles funcionam muito melhor. É muito melhor você entrar no aplicativo da TV do que ter que ligar o videogame. Eu concordo. Tá, mas o aplicativo é ruim. O que eu posso fazer? É, né? Porque é verdade. Pequena, né? A Sony é uma empresa que tá começando aí. É. Então... né? No mercado. Força aí, Crunchyroll. É, parece que teve, para alguns, apareceu tradução de máquina no aplicativo. Então, por exemplo, quando tá faltando alguns minutos do episódio, né? É, em inglês é left, de 22 minutos left, né? E aí traduziram como 22 minutos à esquerda. Então, okay. Empresa aí, pequena aí, a Sony, né? Boa sorte aí. Isso é algo do tipo a Heavy Special Memory. É isso aí, cara. É maravilhoso. Eu espero que. Porque eu acho que o Heavy Special Memory é uma pessoa que foi lá no tradutor tentar traduzir. Ah, é só... tá. É verdade. É perdão. Perdão pelo vacilo. Eu espero que consiga arrumar. Não vai arrumar. Mas que eu consiga ver animes direto pela TV. Não ter que ligar o videogame pra botar na Crunchyroll. Pra fazer as coisas, que eu tenho preguiça. Então... a empresa começa a Sony aqui e que pra sala, põe o cabo HDMI pra ver. Oi? Jorge? Ah, não, eu falei que esse deve pôr no videogame. Eu tenho que levar o notebook pra sala, conectar com a HDMI pra poder assistir na TV. É, eu não botaria na TV, eu só veria pelo notebook, que é o que eu fazia antes de ter a TV e o videogame. Mas é isso, obrigado, Crunchyroll. Parabéns aí, esforço. A gente não pode cobrar muito da Crunchyroll, né? Pode. Coitado, né? Essa empresa pequena. É como se ela tivesse um monopólio de animes, né? Então ela tem que se esforçar aí pra conseguir as coisas. Cara, eu tenho medo do sarcasmo do Luke, mas me dá um medo às vezes, eu adoro. Eu realmente adoro o sarcasmo do Luke. Jojo, com as orações finais, por favor. Jojo? Joana? Divertido. Oi. Tá me ouvindo? Agora sim. Lá. Foi muito divertido gravar esse podcast de novo. Chegamos ao fim. Yeah. E é isso. Descansem. Até o próximo podcast. Ai, caralho. Wesley, por favor. É isso aí. Semana tá corrida, tá... trabalho da faculdade, mas eu já tô com os roteiros gravados pro meu canal do YouTube, vai voltar, fazer vídeo sobre bandas japonesas, canal do ESC, quem puder visitar lá, e é isso, depois eu falo sobre o TikTok do Kandai. Falando sobre bandas japonesas, eu me senti muito velho. Você fala sobre Airbrains. Porque meu amigo, ele gosta muito de K-pop, né? Eu gosto pra caralho também. Aí teve o show da Twice... Eu assisti ontem e hoje. Eu tava assistindo aqui durante o cast, na verdade, no Instagram. Exatamente. Eu ia no show, só não fui porque tive que vender os ingressos, tinha prova da faculdade. E aí eu fui pro meu amigo e perguntei: você gosta da Twice? Não sei o quê. Aí eu me senti tipo a minha mãe vendo um mangá randômico na banca e comprando porque ele gosta dessas coisas japonesas. Aí eu fui. Caraca. Pro meu amigo, foi a mesma sensação, sabe? Nossa, tô ficando velho, que tristeza. Caraca, eu escuto Twice, tem 9 anos. É só uma coisa diferente, é só que você não acompanha. Exatamente. Se eu comprar um presente pra você de uma VTuber, eu ia comprar de qualquer um, porque eu pensava, porque na minha cabeça eu gosto de qualquer coisa. Exatamente. Não compre do Niji Sanji, por favor. Niji Sanji não. Eu não sei se você sabe o que é. Não dá, Sanji não dá. É, companhia. Nossa, a ideia. Qualquer coisa na dúvida, eu compro da Gurá, que é o único que eu conheço. É isso, escutem Twice. Aham, tá certo. Tá duas vezes então, gente. Duas vezes. Certo, então, Carlinho, por favor, passará suas finais. Ai, cara, me dá uma certa alegria. Falar o que eu vou, assim, mensurar o que eu vou dizer agora, porque eu estou na incumbência de falar que o Kyodai Podcast já tem temas garantidos até o dia 1º de abril, que é o dia da mentira. Olha aí! Então é uma mentira, porque foi do Tato. É uma verdade. Badunts. É uma verdade, tá? Badunts. É, O próximo que eu dar, inclusive, assim, o que eu dar que eu não vou recomendar nada, os outros que vão recomendar por mim, eu só vou opinar em cima, que é aquele tema maravilhoso de que vocês vão falar de personagens que são meninas Kaliro, não é dos animes, é das personagens. Claro, alguém vai representar algum anime, né? Vocês vão falar dela no pano de fundo, mas dizer por que ela é uma menina Kaliro. Então vai ser um anime que vai ser um anime, vai ser um cast que eu vou escutar muita coisa. Eu vou ter que opinar de uma maneira muito assertiva. Não vale os preferidos do Kaliro, né? O quê? Não vale os preferidos, né? Vale. Ah, então pronto. Só que a ideia é você selecionar uma personagem que você julgue ser menina Kaliro. Ah, tá. Essa é a ideia. Pronto, fechou. Claro, se você não achar nenhuma... Você não vai trazer aqui o Guts de Berserk e dizer que ele é uma menina Kaliro, né? Porra, é óbvio que... Ah, é complicado, né? Wesley, se você não achar nenhuma menina Kaliro, você pode ir lá no Anilist, que tem uma lista mais completa, vai lá e... É, mas acho que nem vou precisar. Já. Eu vou acertar um anime que você nem assistiu, inclusive. Olha aí. É, mas eu iria trazer só o anime que o Carlinho não assistiu. Agora, o problema é que a lista do Carlinho é gigantesca, então vai ser um pouco difícil. Mas... Lembrando, claro, que vocês vão precisar fazer personagens meninas. Tema, eu já sei qual que é o anime que eu vou escolher já. Não é a personagem que é o principal, não o anime, é a personagem. O que eu ia falar em cima, eu acho muito importante deixar ressaltado para esse cast específico de daqui uma semana e meia, é que vocês não precisam gostar da personagem, vocês podem odiar ela, e vocês podem trazer ela aqui de igual forma, não é obrigatório vocês amarem. Mas eu não tava nessa expectativa não, até porque a maioria das personagens que são meninas Kaliro eu não gosto mesmo, então... Mas eu pensei no anime que é perfeito aqui. Enfim, daí depois desse cast vamos ter... O que Vilas havia sugerido, na verdade, é um negócio dos temas da nova lista do Kyodai. Dessa vez será animes originais, né? Onde vamos selecionar animes originais, tipo, não veio de lugar nenhum, vou direto para anime. Vamos trazer para ver se tem aprovação do corpo de jurados ou não. Depois dele será o casting que vamos falar o que nós entendemos sobre personagens principais e secundários, que é uma ponte para as regras do próximo Golden Apple, com certeza. E a regra do Golden Apple desse cast, é isso. E depois desse cast, no dia 1º de abril, teremos a avaliação final da temporada de janeiro. Então, tá tudo resguardadinho, tá tudo bonitinho, sem estresse, sem mentes quebradas, e é isso. Poderá ocorrer alguma mudança? Desde que ocorra algo suscitamente forte bastante para que ocorra mudança, como às vezes ocorre. A gente vai vendo. Mas, agradeço a todo mundo aqui. Estou louco para ver o que os meus amigos entendem por... Tem que ser menina de anime, né? Tem que ser anime, obviamente. Obviamente, tem que ser anime. Tem uma série anime que eu tô vendo que é claramente menina Kaliro, mas é americana. Você pode citar ela nos comentários finais. Você pode citar ela, não tem problema. Mas no objeto principal tem que ser anime. Ok. No mais, agradeço a todo mundo aqui que esteve presente. Mara, vocês são incríveis, muito obrigado mesmo. Luke, eu lamento que teu Corinthians perdeu pro Santos. Na verdade, eu lamento não. Foda-se. Caralho, foda-se. Bicho tá puto. O que eu adorei de corintiano. O que eu adorei de corintiano rindo de mim ano passado, porque o Santos caiu pra segunda brasileira. E eu tô vendo o Corinthians quase cair pra segunda paulista. Tá maravilhoso, cara. Eu não ri de você, cara. Lembra do Yuri Alberto, Luke? O Cássio, que não pula, o goleiro que não pula. Não, eu acho que o maior problema foi o Yuri Alberto e o gol que ele perdeu, cara. Não foi tanto o Cássio que não pular, não. Mas eu não falei nada pra você, Calheiro. Pra merecer isso aí. Não, eu falo com a presença do Luke, porque o Luke é curtindo do grupo, mas devo confessar pra todo mundo que o Luke realmente em nenhum momento tirou sarro de mim. Talvez ele tenha pensado, mas enfaticamente não fez. Enfaticamente, ele ainda veio me provocar, então o Luke tá, é um curitiano na curva, assim, ele tá fora da regra das tirações de sarro. Agora vamos começar, Calheiro, tá bom. Se o Corinthians rebaixar, posso garantir pra vocês que eu não vou tirar sarro do Luke, isso é certeza. Vai mandar eu me fuder, mas na gerente da minha loja, eu vou tirar sarro dela, eu vou tirar sarro maravilhosamente. Chega. Desculpa aí, gente, foi mal pelo xiste, mas não podia deixar passar a oportunidade. Eu esperava isso. De toda forma, obrigado a todo mundo, desculpa os corintianos que me escutem, mas faz parte, viva! Já fica o convite aqui para os nossos casts, caso o Luke tá no convidado, Eu vou o Ian vai vir participar, o Ian já é cata carimbada que vai vir, ele já tem cadeira cativa pro próximo cast. Agradeço a todo mundo que escutou a gente ao vivo depois do cast ter sido lançado. Sigam as redes sociais do Kyodai, que daqui a pouco o Evilás vai ter a honra de mostrar pra todo mundo quais são as redes sociais. Eu pensava que era eu que ia falar, mas tudo bem. Não, você pode mostrar a imagem, ele fala, depois você finaliza o cast, não tem problema. Ah não, quem tá fazendo o hosting do vídeo é o Evilásio, ele que tá passando as imagens, não sou eu não. Eu tô só falando mesmo. Indiferente. Então a Rafaela vai passar quais são todas as redes sociais da iniciativa que eu dou, e visite os blogs que compartilham da causa, diretamente Anime Coach de Twin. E indiretamente os blogs que já finalizaram ou que continuam na ativa, o Fled Brasil, o canal Kitekuri The First, o Slice of Animes, o canal do Ex, temos o Shoujismo, o Anime Portfólio, e Opinando, o Dinokin, entre vários outros. Então, meu eterno agradecimento a todo mundo. E a gente se fala daqui a 12 dias com o Kyodai Podcast 218 e as meninas Carlírio. É isso aí. Ok, Carlírio. Bom, vamos lá, Evilásio. Considerações finais, por favor. Evilásio? Ah, ele deve estar medindo o negócio. Tá, então vou aproveitar que o Evilásio está no exame. Vou comentar nas redes sociais. Então, a gente sigam a gente, né? A iniciativa Kyodai no @ Ikiodai, no Twitter, no Twitter, no TikTok, Twitter é um nome tão horrível. E no Blue Sky. O quê? No Instagram é Iniciativa Kyodai, no YouTube é @ Iniciativa Kyodai. E também vocês podem mandar e-mails para nós no iniciativakyodai@gmail.com. Principalmente se vocês quiserem fazer parte dessa iniciativa. Caso você tenha um blog de anime ao qual você gostaria de fazer uma parceria com a gente, é só mandar um e-mail que a gente vai entrar em contato. Ou eu acho que é isso que era pra falar. Recentemente, não fomos aceitos como jurados do Anime Awards, então fico triste aí. Mandei e-mail. Eu mandei e-mail pedindo. Inclusive, eu tô impressionado que o Evilado tá famoso no TikTok, só o vídeo dele teve 3 mil visualizações já. Olha aí, hein? Olha. É o de Spy Family? Arrasou! De Spy Family. Na verdade, Evilás, TikTok traz chã. Evilás fazendo dança amanhã. Tempo, mas direto o negócio já fita, isso é louco. Não, Evilás não pode fazer dancinha, que senão no meio da dancinha vai ter que parar pra poder o negócio. Exato. O negócio fazer a medição. Aí não ia dar certo, uma posição escrota ainda por si mesmo. Eu vestido de loja. Evilás, eu... Né? Considerações finais, por favor. Tá. Então, primeiro eu queria consertar o Carlinhos só pra avisar que o Opinando Canal do Oeste não terminou ainda. Os outros sim. Não, eu falei geral, independente de ter terminado ou não. Esse foi o início da minha frase. Você não prestou atenção. Então eu não prestei atenção. Olha aí. Então eu peço desculpas, Carlinhos, por não ter prestado atenção, por favor, não me mande se fuder. Não, mas vou mandar você pro inferno, vai pro inferno. Eu fiquei muito chocado com o Carlinho mandando. Eu também fiquei muito chocado, tem que admitir. Eu fiquei choque aqui, viu? Tem que admitir. É isso aí, então, pessoal. Eu agradecer a todo mundo que participou. Visitem os blogs, como o Carlinho falou. Recentemente eu comecei a publicar lá no Anime Coach, né? Os tops de abertura dos anos 90, né? Então saiu já de 1990. E aí, mês que vem, eu devo lançar de 1991 e de 1992. A gente já tem, a gente já fez mesmo que essa votação, tá? Então, a gente já tem até 1999 pronto. Só que a gente não vai, só que eu não vou lançar tudo de uma vez, vou lançar dois por mês. Mas vamos lá, eu acho que é interessante pra vocês verem animes antigos, como é que era, né? Muita coisa de animes antigos, às vezes a pessoa não tem contato, eu acho que talvez através dessas aberturas tenha assim, um contato maior e tal, talvez tenha interesse. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado a todos e pode terminar, Rafa. Então. Ah, não, desculpa, uma coisa. Queria convidar vocês a ouvirem o novo podcast, né, Luke, que a gente tá participando, que é o New Shin Opinando Shimon, né? Isso. New Shin Opinando Shimon. Olha só. Exatamente. Cara. Quando fizer 50 edições, vai virar o novo. Novo Evo. Caralho, e só vai aumentar todos os assim, novos. Na verdade, vai virar Light Novel. Na verdade, a minha ideia é que quando chegar agora 50, a gente vai virar só no Evo e opinando no Shibun e a Rafa vai fazer a abertura em espanhol. Exato. Perfeito. É isso. E olha que eu sei espanhol. Habla mesmo. Habla mesmo. Não sei falar espanhol, mas eu tento, né? Vamos nós. Ah, meu Deus do céu. Pior que eu nem prestei atenção no que o senhor Evilásio falou do Discord, né? Bom, então. Não falou ainda, não. Não falou ainda, não? Falei. Vou esperar você e o Carlinho lhe xingar e não a mim. Não, nossa senhora, né? Então vamos lá. Acelera aí. Né? Participei do Discord do Iopinando. Vai rodar naquele lugar lá. Exatamente, nós estamos assistindo 3 animes na call de domingo, caso vocês queiram participar junto com a gente. Animes citados nesse cast, né? O primeiro deles é o Kusuriya no Hitorigoto, né? Que já é da temporada passada. Junto com ele nós temos o anime que o Vilas comentou, que é Nozomaru Fushi no Bokensha. E um dos animes que eu recomendei, que é o Loop 7 Kaimai, que eu não vou falar esse nome inteiro, porque é muito comprido. Ou se você preferir, a gente tá vendo só 2 animes, que é o Kusuriya no Hitorigoto e o Undead Loop, né, Rafa? Undead Loop. E o Undead Loop, exatamente. Bom demais. Piadas internas, minha gente, desculpa, mas... acontece no meio do cast. Então, se vocês quiserem participar da call, é só chegarem no domingo às 20h30 da noite, que estaremos lá assistindo os animes em conjunto no Discord do Iopinando. E é isso por hoje, pessoal. E até a próxima. Tchau. Tchau. Falou. Yay. Yeah.